Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e o André é foda. Aqui é o Rafael, e a única forma de tornar algo invisível é usar um campo de problema de outra pessoa. Aqui é o Caio Gomes, e pela quantidade de anabolizantes que o Bane usa, ele deve ser o maior broxa dos HQs. Aqui é o Atila, e o Wolverine deve ter o pior caso de DST conhecido. Aqui é Carlos Voltor, e eu vou ficar aqui só pra defender os heróis. Aqui é Azaghal, e eu quero ver qual é a doença que o Hulk tem. É, nerd, sim! Nós vamos aprender hoje, porque estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre a ciência dos super-heróis, nerds. O que é real, o que é plausível, o que é mentirado e inacreditável. Vamos discutir os poderes. Quem é que tem o poder mesmo, de verdade? O que que a ciência diz sobre isso? Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, um recado importante para amantes da tecnologia, porque vai ter um evento único acontecendo em São Paulo no dia 7 de março, apenas no dia 7 de março. Chama-se LG Digital Experience. LG? LG, exato. Digital Experience. Exato. Onde a LG vai mostrar em primeira mão, onde você vai ter a experiência de ver seus principais lançamentos. Eles pediram que nós anunciássemos aqui pra você, das 15 às 22 horas, você vai poder ver, Azaghal, em primeira mão, por exemplo, o smartphone Optimus G. Ah, que nome maneiro, Optimus G. Não confundir com o Prime. Não. É o G. Vai ter no computador deles o All-in-One, vai ter o Mini System X-Boom e, espetacular, Azaghal, prepare-se para a chegada da TV OLED. OLED. OLED. O que é uma TV OLED? Pois é, as pessoas perguntam, né? Uma TV de LED com um O na frente. O que significa essa nova tecnologia? É uma TV de LED espanhola? Como? OLED! Ela vem com a capa de toureiro. Olha só, vou explicar o princípio básico. Uma TV de LCD, você tem um backlight atrás da tela. Uma luz de fundo. Uma luz. E você tem os pixels, certo? Certo. E esses pixels, eles vão se mexendo, né? Mudando de cor, etc e tal, ficando preto. Por exemplo, quando um pixel fica preto para representar o escuro, ele, na verdade, está tampando o backlight, certo? Sim. Então a luz está sempre ligada. Está sempre ligada. Então ele não fica exatamente preto, sabe? Porque a luz está ali. Porque a luz está lá atrás dele, é, entendeu? Exato, ela está ofuscando ali. E a TV de LED é a mesma coisa, só que esse backlight é LED. Certo. Ou seja, ele esquenta menos, é melhor e tal, não sei o quê. Uma TV de OLED é totalmente diferente. Cada pixel é independente. Cada pixel acende por si só. Então, né? Quando a imagem é preta, aquele pixel apaga. Apaga completamente. Ah. Isso gera pra você uma imagem com muito mais contraste pra começar, entendeu? Eu acho que mais contraste que isso, só se a televisão for uma TV de buracos negros. Que aí você tem o preto, né? Mesmo. Né, sugam até a luz. Exatamente. Né? Então, essa é a base. Então, vai lá, a TV de OLED dos caras, eles estão anunciando. Eu já vi umas TVs de OLED e são animais. Cara. E sabe o que é a maneira desse evento? É que muita gente conhece esses produtos porque já leu sobre eles na internet e tal, mas é foda que você vai poder pegar. Ver, né? Exato. Manipular a parada. Né? Você não vai manipular a TV de OLED, você vai sentar lá e você vai ver. Mas você vai sentar lá e ver ao vivo a qualidade do contraste. Exato. E a TV, ela é micro, ela é finíssima. É, a maneira que você vê a TV de frente e quando você vai de lado você não vê mais. Exato. Porque ela tem 4 milímetros de espessura, Azaghal. Cara, 4 milímetros não é nada. Você sabe o que é 4? Você sabe o que é 4 milímetros? Pega aquela régua de colégio que você ainda tem aí. E olha o que é 4 milímetros. Então... É antes do primeiro traço maior, né? Que é meio centímetro, é menos que isso, mano. Menos que meio centímetro, cara, impressionante. Dia 7 de março, em São Paulo, tem um link aí no Facebook pra você ver o endereço, ver como é que chega lá, etc. Corre lá, LG Digital Experience. Out. E outro recado importante, Azaghal, Coca-Cola quer que você curta a Copa. A Coca-Cola quer mostrar que esta Copa é de todo mundo, Adão. Olha, Copa de todo mundo. Copa que está chegando em 2014 no Brasil. Você tem noção? A gente nunca viu uma Copa do Mundo ser sediada. É verdade. Né? Antes, nós nunca tínhamos visto o Brasil ser campeão. Você lembra desse sentimento? Quando a gente assistia os jogos e torcia, isso, e o Brasil perdia. Então. E aí eu não torço mais. E aí você nunca tinha visto a Espanha ser campeã? Nunca. Eu vivi isso mais tempo. E agora eu tenho esse prazer. Exatamente. Né? Fazer de... E foi maneiro, né? Viver isso. E agora a gente vai viver esse evento no pois Brasil. É, o Brasil já sediou a Copa em 1950 e a gente não estava aqui. Não. Alguns de vocês estavam, né? Alguns estavam. Mas não estavam, nós não estávamos e a maioria da galera que está ouvindo não estava. E a gente vai passar por um momento único da história do país, cara. Um momento em que todo mundo vai estar olhando pro Brasil. E a mensagem que eles querem passar é o seguinte: a gente está nessa, quero ver na Copa, não sei o quê. E a gente fica brincando de revolucionário de sofá, que só reclama pelo Twitter, hashtag não sei o quê. E o que, que a gente faz pra fazer a Copa maneira? A Copa vai estar aqui, cara. Não vai estar aqui? Vai. Não vai estar na rua com um gringo andando pedindo informação? Vai. Não vai, cara. Vai? O que você vai fazer pra Copa ser maneira, cara? O que você vai fazer pro Brasil ser bem visto no mundo inteiro? Causar a boa impressão. Causar essa boa impressão, porque a gente gosta que o gringo fale bem do brasileiro. Ó, Brasil, demais. Inclusive, o brasileiro não gosta que falem, né, mal do Brasil. Só brasileiro pode falar mal do Brasil. Então, galera, vamos levantar essa bandeira, mudar esse discurso e vamos fazer uma Copa do... Vamos participar, vamos fazer uma Copa do... Você tá pensando em ser voluntário? Seja voluntário, você vai ganhar uma experiência do cacete, cara. Você tá pensando em aprender inglês por causa da sua profissão, você vai estar ligada à galera que vem e tal, cara, aprende, cara. Eu realmente acho que a população Brasil tem que se unir pra fazer um puta evento. É, depende de quem? Só do governo? Só não, da Dilma? Não, o povo tem que se unir, e tem que fazer a melhor Copa de todas, cara. Tem que fazer aquela Copa que nego vai ficar maluco. Os gringos, porra, brasileiro é demais, não sei o que. Por que a Espanha vai levar o seu segundo caneco? E eu quero que vocês tratem muito bem, preparem um show maneiro pra Fúria vir aqui arregaçar e levar pra casa e fazer a festa dela crapichada. Ah, que beleza. Esse é o otimismo que eu quero ver na Copa. Você vai ver. E eu quero todo mundo, hein? A Copa de todo mundo, inclusive a minha. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e chame o homem cueca. E atenção, nerd, cara, a gente precisa convocar o Nerd Power. Nerd Power, exatamente. Mais uma vez. Tem uma menininha, Ana Cecília, 4 anos de idade, que está precisando fazer uma cirurgia de transplante de medula. Olha. Ela já tem um doador que é 100% compatível. Certo. É a irmã dela. Só que não tem leito nos hospitais pra ela fazer a cirurgia. Caraca, como é que pode? É. Como é que pode, cara? Mas como a gente não tá aqui pra ficar lamentando, a gente tá aqui pra ajudar, a família dela tá pedindo ajuda pra poder pagar um leito num hospital particular, que é bem caro, porque a pessoa que faz esse tipo de cirurgia pode ficar no hospital 1 mês, 2, não se sabe o período. É uma grana violenta. Então, já teve reportagem na televisão, o pessoal da Mona Lisa de Pijamas publicou, outros sites publicaram, tem também no Jovem Nerd News, e tem aí o link pra você se inteirar e ajudar no que você puder, cara. É real a parada. Cada pessoa der R$1, a gente consegue a grana fácil. Se você conseguir dar R$10, melhor ainda. Se você puder dar mais, melhor ainda. Se você realmente não puder dar nada, não puder ajudar com grana nenhuma, se você espalhar isso, passar pras pessoas que você conhece, você já vai estar ajudando pra caralho. Excelente. Né? Então, cara, esse é o momento de usar o Nerd Power pra valer, pra menininha de 4 anos poder aí viver a vida dela plenamente. Não é verdade? Com certeza. Então, eu quero ver esse Nerd Power, galera! E muitos recados e e-mails sobre o último Nerdcast Azaghal. Vários nerds mandaram aquela pseudo-profecia do Nostradamus, que falava da renúncia do Papa, da queda do meteoro na Rússia. É fácil interpretar o Nostradamus, disso, cara. Mas, cara, não dá pra levar nada disso a sério, cara. Não dá, cara. Em tempos de internet, o nego inventa essas porras, muda, o nego nem sabe se o texto é esse mesmo. É esse, o nego repassa como, sabe, whatever. O negócio é escrito em francês, perde muito na tradução. É, tá assim, o homem de Roma deixará seu posto, a fé humana se cobrirá com um véu. A morte revelará seu rosto, enviando rochas e fogo do céu. O reino do Kizar sentirá o primeiro corte. O reino do Kizar. Errou, né? Um pouco, né? E no mundo todo impedirá a morte. O morto abandonará o caixão para devorar a carne do irmão. Ali, a tradução nem deve ser essa. E tá rimando aí em português, né? É, que tá... espetacular, né, cara? Tá bom, galera. Ok. Fiquem aí acreditando no Nostradamus. Boa sorte pra vocês. Vários nerds enviaram um vídeo do russo vendo um meteoro cair. Achei espetacular, que a gente, né, a gente acabou vendo muitas imagens que mostravam só o meteoro caindo. Uh-huh. E essa mostra uma reação real de um russo, assim, foda. Tem muita gente que levou a sério, achou que era verdade. Não, é verdade. Não é verdade. Claro que é. É montagem. Não é montagem? Claro que é. Eu não duvido. Vários encontros Sky Nerd em Sorocaba, em São Paulo. Piquenique Sky Nerd em Natal. Olha, é, Sorocaba? A gente vai estar em Sorocaba. Vamos. Quando vai dia ser? Que é esse encontro Sky Nerd em Sorocaba? Dia 3 e a gente não vai estar mais. Ih. Foi por pouco. Quase que a gente consegue no primeiro encontro Sky Nerd. Mas a gente vai, olha, agora as pessoas estão curiosas onde é que a gente vai estar em Sorocaba. Ah, mas quando você estiver ouvindo, a gente já foi embora. É verdade, é verdade. Fotos do encontro Sky Nerd e também em Orgi... Hein? Fotos do encontro Sky Nerd e Orgia Alimentar em João Pessoa. Não, porque depois da semana passada a galera do motel, a gente até se assusta. É, né? já fico preocupado, cara. Caraca, ia ser maneiro se rolasse. Não. O encontro Sky Nerd. As pessoas fazem isso, é moda. Não, você nunca viu falar de festa em motel? Não, cara. Não necessariamente envolve sexo e nudez. As pessoas vão para um ambiente... Festinha. Tem piscina, tem sauna, tem hidromassagem, tem uma cama gigante. Já descrevi o quarto para vocês. Uh-huh. Encontro Sky Nerd White House. Para com essa porra. Para de fazer propaganda. Nem é... Não tem nada a ver mais com a porra. Galera do Grande Rio, galera de São João do Merentex. Aí, fica a dica. Mandei fotos. Não, caraca. Cozinha dos Nerds aqui, Francesinha do Porto, pelo Felipe Parra, Provoleta, pelo Pedro do Sadala. Mande sempre suas fotos pela Sky Nerd. Nerds do Cacete Agulha, também de Matheus Ferreira, do Ano Sangue, muito obrigado. Continue também com a força. Vários contos Sky Nerd, o catálogo atualizado pelo Eber Dantas. E vários contos como O Esqueleto Sensual, de Dulcelino Neto. É possível. Abrir dos Olhos, por Jadiel Amorim. E A Última Chamada, de Anderson Dias, entre outros. Que beleza. Arte dos fãs, são as artes dos fãs. Faz uma vinheta aí, Leirão. É Marcelinho. Faz com a voz da Vené fininha. Vinhetinha pra arte dos fãs, já faz. Pode fazer, pode tocar. Tá bom. Toca a vinheta, Léo. São as artes dos fãs. A primeira arte dos fãs é a vitrine deste programa. Ah, verdade. A vitrine foi feita pelo nosso querido Vilmar Júnior. Ficou espetacular. Uma sacanagem. Ele é muito bom. Então a gente tem que agradecer fodamente Vilmar Rossi Júnior e indicar o blog dele, porque não? Desculpe o transtorno.blogspot.com.br. Cara, exatamente. Valeu, ficou animal muito demais, foda, cara. Agora bom. Termina o meu mapa, por favor. Tarrasque por Rodrigo Melo Rodovalho, também muito maneiro. Nerdcast 351, Ninguém Nos Segura, por Leandro Milani. Jovem Nerd Poeta, por Gabriel Tandi. Nerdcast 350, resumo da sétima temporada, por Fabrício Vaz. Olha aí. Vários agora do Jean Rodrigo. É Zica. Uhum. Mais um fã famoso dos nerds. Azaghal e Jovem Nerd Simplificados. E Carlos Voltor em Batalha. Excelente. Temos a Camila Rosa colocando uma foto que pergunta se é o Conan ou o Rufus com o Rex gigante. É a Camila que está no colo do Rex? Eu não sei se é. Mas o Rex gigante, fantasiado de bárbaro. Caraca. No carnaval. Acho é ela mesmo, Camila. É ela. Excelente, que beleza. Muito bom. O Mundo Mundoso, por Caio Murilo. Várias ilustrações também do Matheus Barbosa. Tem Beto Estrada. Ele continua fazendo aqueles cards, né? Isso, exato. Jovem Nerd Ômega. Isso. Tem o Beto Estrada agora, tem o Afonso Solano, tem o Diogo Braga, tem o Rex, supracitado. E tem o nosso querido Nice Guy, Nick Ellis. Tem o Azaghal apresentando no Jovem Nerd a Sweet Festa. Olha isso, eu não vi. Que nojo, cara. Cadê? Ah, é, tá. Mais um bis bonitinhos recortados pelo Thiago Rolse. Tem o Balançando o Esqueleto, tem She-Ra, Prisão do Poder e o He-Man Zumbi. Muito bom. Temos o Viking por Jonathan Alves, ficou maneiro. Temos Faltou Expor e finalmente por Rodolfo Lira. Temos Nerdcast 351 por Jânio Garcia, as charges do Nerdcast. Olha. E temos o Django Solano por Ricardo Rego. E faltou o Meteoro Rasputin separados por um jovem nerd por Leonardo Guilherme. Muito bom, muito obrigado. Além disso, nós temos vários links enviados e vídeos sobre o programa passado. Então você vá no post, dê um page view pro jovem nerd. Meteoros. E clique coisas à vontade. Excelente. Primeiro e-mail, Neuza Fátio. 58 anos, gerente de controle de qualidade. Você ela é a mãe do mal roboto. Ah, ela é a mãe do mal roboto. Olha o sobrenome Fátio. 58 anos, gerente de controle de qualidade e mãe do mal roboto. Olha aqui, São Paulo SP. Ah, que ótimo. Quem seleciona os e-mails é o mal roboto. É. Vamos ver se esse e-mail vai valer. quero ver. Vamos ver se vai passar. Trabalhando com seguros há mais de 30 anos, posso informar que a respeito da cobertura a uma queda de meteoro, a maioria das seguradoras dizem o seguinte. Ah, interessante. Já vale o e-mail. Muito bom. Existe cobertura em queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo, desde que o agente externo não faça parte integrante do veículo. Opa! Então... Mas tem um porém, logo abaixo. Porém, as seguradoras têm os prejuízos não indenizáveis. Olha aí. Convulsões da natureza. Convulsões. Da natureza, cara. Raio e suas consequências. Incêndio ou explosão acidental. Como assim acidental? Se for proposital, eles cobrem. Eles cobrem, né? Exato. Se eu pegar um coquetel molotov e jogar no carro, é, tá com tranquilo. Certo, exatamente. Agora, se por um acaso um posto de gasolina explodir, eu me fudi? É isso? É isso? Vamos lá, olha só. Granizo, furacão e terremoto. Porra, cara. Pô, mas granizo tem que ser aquele que enterra o carro no chão, né? Aí, submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enchente. Não cobre. Como não? Não corre. Se tiver enchente, maluco, tu tem que correr, pegar o carro e subir na ladeira. Salvo aquelas expressivamente previstas nas coberturas contratadas. Ó, tem exceções. Ou seja, a seguradora precisa informar em uma cláusula específica se dá ou não cobertura à queda de meteoros. Viu? Diante disso, em princípio, considerando que trata-se de um fenômeno da natureza, a queda de um meteoro ou meteorito não teria cobertura se não houve a queda direta de um agente externo no veículo. Mas ele não é um agente externo, porra! Então, se você tiver a sorte desse meteoro bater em um ônibus espacial no meio do caminho e esse ônibus espacial cair no seu carro, aí sim você teria cobertura. Ah, então peraí. O único problema é se o meteoro cair diretamente em cima do seu carro. Aí você se ferrou. Mas se ele bater do lado e o prédio cair, tranquilo. Tá coberto. Excelente. Gustavo Arcari, 22 anos, servidor público, São Paulo SP. Me decepcionei com o Nerdcast 351. Falaram muito do Goku lá da Rússia e esqueceram de falar dos meteoros que caíram aqui no Brasil. Quer dizer, Goku? Isso fez você se decepcionar. E que Goku? Que Goku? Ele tá falando... É porque parecia que era um Kamehameha lá, um Kamehameha. Aquela traça no céu. Mas isso, Fê? Isso? Só isso fez você se decepcionar? E eu que tô perdendo meu tempo lendo teu e-mail? Lê aí. No Brasil, já houve vários impactos de meteoros. Porém, vou destacar dois em particular. Ai, que saco. Um no Paraná e outro em Santa Catarina. Eu mencionei que tinha tido quedas no Brasil. Será que acontece queda de meteoro direto, o tempo inteiro? A gente vai ficar falando disso o tempo todo. Exato. Começando pela cratera do município de Coronel Vivida, Paraná, aonde pesquisadores e geólogos da Unicamp descobriram através de imagens de satélite que o distrito de Vista Alegre está dentro de uma cratera de 9 quilômetros de diametro. Ó, que beleza. E pelo tamanho da cratera, calcula-se que ele tenha sido formado há 60 milhões de anos. Pelo tamanho? Que... Não é pelo tamanho que eles calculam a idade. Bem, o nosso amigo certo. Indignado falou que sim. Estou decepcionado com este e-mail. Ele diz que o meteorito deveria ter 400 metros de diâmetro. É, bonito. Equivalente a 4 quarteirões. Depende da onde. Quarteirão... De Curitiba, do Rio de Janeiro ou de Nova York? De Nova York é gigante. Depende muito do referencial. Outro município de Vargeão, em Santa Catarina, que tem cerca de 12 quilômetros de diâmetro. O município ou... Não, a cratera. a cratera. O qual impacto foi tão forte que o arenito de Botucatu, rochas que se encontram próximas a 700 metros de profundidade, afloram na superfície. Acredita-se que os meteoritos, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, possuíssem tamanhos bastante semelhantes e fizeram parte de um impacto múltiplo. Mesmo não sendo especialista no assunto, ainda que o buraco lá do Arizona seja bonitinho, ele não chega aos pés desses dois impactos. E outro fato interessante é que a cratera de Vista Alegre pode ser vista em toda a sua extensão a partir das bordas da cratera. Muito bom. Isso mostra que não precisamos ir tão longe para ver quão comum são esses eventos. Isso bom, se você mora lá perto de Vista Alegre. Vista Alegre, senão é saco. Se você morar em Manaus, você vai ter que ir longe pra caralho. Talvez a da Arizona seja mais perto. Diego Rodrigues de Carvalho, 28 anos, doutorando em engenharia biomédica, Natal, Rio Grande do Norte. Em 2011 foi publicado um artigo demonstrando que a técnica do Bruce Willis não funcionaria. De perfurar e botar a bomba atômica. O nome do artigo era Could Bruce Willis Save the World? Excelente, tem um link aí. De início pensei ser mais um daqueles artigos que demonstrariam algo que todo mundo já sabe. Olhando com mais cuidado, percebi que era um artigo de divulgação científica. O duro de matar da história seria o asteroide, não Bruce Willis. Veja alguns trechos interessantes. Ele abre aspas. Os pesquisadores explicaram que explodir um asteroide daquele tamanho, com cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro... É tudo no Bruce Willis, é absurdo. É claro, exatamente. Exigiria usar uma bomba 1 bilhão de vezes mais forte do que a maior bomba já detonada na Terra, a Big Ivan, que explodiu em um campo de testes em 61. Na verdade, o asteroide teria que ser detectado e explodido a 13 bilhões de quilômetros da Terra, ou seja, nos limites do sistema solar, para dar às duas metades tempo suficiente para terem o curso alterado e não caírem no planeta. Que beleza. Ele, cara, ele explodiu aquela porra abaixo da órbita do GPS, maluco. Você já tava todo mundo vendo a bola de fogo. Sávio Danilo Souza, 26 anos, universitário de História, Rondonópolis, MT. Não, cara, não é possível. Mato Grosso. Mato Grosso, cara. Mas do Norte ou do Sul? Não, do Norte. Não tem Mato Grosso, do Norte. Como assim vocês não sabem o que aconteceria se uma explosão nuclear ocorresse no vácuo? Do espaço. Vácuo. Exato. Escreveu. Não se lembram em Superman 2? Uma bomba de hidrogênio libertaria o criminoso kryptoniano conhecido como General Zod. É, isso aí. Ele seria liberto da Zona Fantasma, aonde foi preso pelo pai de Kal-El, o Jor-El. É, isso aí. Junto com seus subordinados Non e Ursa. Chegando à Terra, descobririam os seus poderes e colocariam em prática, ao lado de Lex Luthor, o plano de conquistar o mundo. Ou seja, podemos ter nos livrado do perigo do meteoro, mas teríamos uma merda maior para enfrentar. Ou não. Genial, genial, genial. Tem uma cena espetacular que desse filme que eu espero que tenha na nova... No novo filme do Superman, Man of Steel, que o Zod faz o presidente dos Estados Unidos se ajoelhar perante ele e o presidente fala, Oh God! Aí o Zod corrige ele e fala, Zod! Excelente. O Zod era foda, cara. Era foda. Vamos ver o que eles vão fazer nesse Zod aí. É, ó, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade, cara. Super-homem qualquer merda tá fazendo. Agora, ó, no Zod, brincar com o Zod. Exatamente. Nádia Marinho, 25 anos, advogada, Maceió, Alagoas. Bom, meu contato no dia de hoje ocorre porque estava a ver notícias do dia e, dentre elas, uma me chamou a atenção. O perfil fake no Twitter da presidenta Dilma Rousseff, a Dilma Bolada... Que é ótimo, sigam. Deu uma bronca no ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao dizer que ele precisava perder uns quilinhos. Que excelente. Olha aí, já começou bem. Fui verificar isso em loco, isso é, no perfil do próprio ministro, quando me deparei com o retweet dele, que me fez rir feito uma louca em plena tarde de expediente no escritório. Conforme print em anexo, tem um link aí pra vocês verem, nosso querido Afonso 3D... Sempre esse cara, não. Avisou a presidenta Dilma Bolada que havia parado de fumar graças às campanhas antitabagistas do governo. O ministro, por sua vez, retuitou nosso querido 3D como forma de dar exemplo, cara. aos demais fumantes do nosso país. Excelente, tem o link. Olha só, caraca, cara. 3D. Algumas semanas aí o cara foi fotografado com Harrison Ford. Exato. E agora o cara tá tomando retweet de ministro, cara. Tá maluco, cara. Ai, que excelente, cara. Vamos lá. O que, que a gente pega pra Cristo aqui pra começar? Wolverine? Vamos direto no Wolverine? Ah, boa. É perigoso, mas vamos lá. Vamos para a ciência de Wolverine. Pra quem não sabe, Wolverine ou Carcaju, no Brasil, a principal habilidade dele é o fator de cura. Certo. Por causa do fator de cura que ele tem, ele consegue ter ossos de adamante, que foram enxertados nele. Isso. E, absolutamente não relacionado, ele tinha garras de osso projetadas na mão. É, isso ninguém conseguiu explicar. Não tem absolutamente nada. Eram dois poderes. Ele comprou dois poderes. Garras de osso. Na verdade, ele tem poderes animais. Ele tem super faro. Isso. Entre aspas, ele tem os poderes de um predador. Isso. Garras, isso aí. Olfato, audição. Uma visão apurada à noite. Night vision. Eu diria que o fator de cura não é um poder só, pô. Porque o cara, além de imunidade e não pegar doenças e tal, e não pegar infecções, ele também tem regeneração de ferimentos. São duas coisas totalmente separadas no corpo. Ele não precisa ter os dois. E tem um outro poder que ninguém menciona, que é a super força. Porque ele, com aquele esqueleto de adamantium, deve pesar uns 400 quilos. Olha, boa! Assim, uma pessoa com excesso de peso, para não dizer gorda pra caralho, ela é mais forte que uma pessoa franzina, se as duas não fizerem nada. É verdade. Porque ela tem que carregar mais peso, a musculatura dela é mais forte. Já tem uma musculatura maior. Imagina, você quando malha, tem o negócio do ácido lático, né? Você estria os músculos e aí por isso que ele cresce, não é isso? Vocês são cientistas, me ajudem? Você faz mais fibras e depois você consegue guardar mais ácido lático, é. Exato. Imagina isso no Wolverine, maluco. Porque ele continua do mesmo tamanho, né? Então a densidade dele aumentou. Quer dizer, se você quiser matar ele, você joga ele na piscina. Caraca, cara, nunca pensei nisso, cara. Porque ele deve pesar 200 ou 300 quilos, mas ele tem aquele tamanho pequeno, quer dizer, ele afunda na Como água. Como é que ele nada, maluco? Impossível, cara. Mas ele não morre, porque não morre afogado. Como não? Não. O quê? O fator de cura faz o quê? Cura ele. Não... Eu gero oxigênio, cara. Ele saindo da água, o fator de cura recupera o cérebro dele. Cara. Assim que tirarem ele da água, ele recupera. Então, mas se botar um tijolo de concreto no pé dele, acabou. Ah, não precisa de tijolo de concreto. Não precisa, é só jogar ele no mar, maluco. Ele pode ir andando até a costa. Quase qualquer super-herói poderia ser morto com um saco plástico. É verdade, olha só. Peraí, vamos fazer o seguinte? Você vai e mete um saco plástico na cabeça do Wolverine. Isso vai ser um negócio divertido de se ver, cara. O negócio do Wolverine é que, teoricamente, ele tem que estar o tempo todo se regenerando e produzindo tecido novo, né? A questão do poder dele é que não atua só em ferimentos, infecções, ou o que seja. Atua também na parte do envelhecimento. O cara não envelhece. É, tem aquela história de ninguém saber que idade que ele tem, etc. Não, sabem. Tem uma história da origem agora dele. Agora já sabe, Ignorando como tudo isso foi parar numa pessoa só, tudo bem, a gente pula essa parte, tem muita coisa que o Wolverine tem que você encontra em outros animais, ou em outros bichos, assim. O super cheiro, a supervisão. Super cheiro, aí... Super cheiro, né? Realmente ele deve ter um super cheiro. Super cheiro também, porque eu vou dizer, se ele tem esse metabolismo todo, o que ele deve produzir de ácido lático e outras secreções essa que não são cheirosas... Que... Então, isso que eu ia perguntar. Alguns anos atrás, tem a impressão que é super interessante, fez uma matéria assim, meio ciência dos super-heróis e tal. E eu lembro do artigo do Wolverine que falava o seguinte, pra ele ter um fator de cura tão rápido assim, né, teria que ter um metabolismo aceleradíssimo, então ele não poderia parar de comer, porque ele precisa de energia pra esse metabolismo. Isso. É verdade isso? Esse vai ser o problema que a gente vai encontrar em quase qualquer super-herói, mas começando por ele, chegando só no fator de cura, ele ia ter que consumir muito mais caloria que qualquer pessoa. Vocês estão familiarizados com o termo autofagia? Autofagia vai ser a capacidade da célula de se autodestruir pra produzir energia, pra tirar o último estoque que ela tiver guardado lá dentro. Ele já tendo um fator de cura, ele não pode fazer isso, porque ao mesmo tempo que ele destrói, ele não gera uma nova célula, ele não consegue se reconstruir. De onde ele tirou a energia inicial, entende? A não ser que seja uma vez por semana ele come uma tonelada de comida, ele faz autofagia o resto da semana. Quanto de energia um charuto proporciona descobrir que esse é o segredo, é o charuto. Vai que o tabaco que tem ali no, não dá uma energia, porque a única coisa que, ele, que eu vejo é ele pôr na boca, né? Charuto manipulado geneticamente que gera pra ele, sei lá, 5 mil calorias por minuto. É se for aquele charuto árabe, né? Charuto de carne moída. É o charuto de suplemento de repolho, charuto de repolho. Então é fato, o Wolverine realmente precisa comer sem parar. Sem parar, e ele precisa ser formado de células-tronco. Ah, é? Por quê? Porque, assim, a gente, se eu tirar um pedaço de pele ou um pedaço de qualquer órgão, de qualquer tecido meu, e colocar numa plaquinha com nutrientes, aquele tecido continua se dividindo normalmente, como se não tivesse saído do meu corpo. Mas ele vai se dividir tantas vezes, até umas 50, e vai, todo mundo vai morrer ao mesmo tempo. Uhum. Tem um limite pro número de vezes que as nossas células conseguem se dividir, porque elas têm o finalzinho do cromossomo, que a gente chama de telômero, ele se perde a cada divisão celular. Então chega uma hora que acaba essa ponta do cromossomo que foi feita pra isso e a célula começa a perder informação importante toda vez que ela se divide. Isso é meio que um programa que a célula já tem pra limitar quantas vezes ela pode se dividir. É tipo quando você faz uma cópia de uma fita cassete que nunca é igual à original. É, vai, mas tem, vai perdendo aquela pontinha, né? O telômero. Uhum. Esse telômero, então, quanto maior ele é, assim, pessoas de muita longevidade, com 120 anos, 110 anos, eles já mostraram que tem um telômero um pouco maior mesmo. Ah. Tem um tipo de célula que ela consegue regenerar o telômero dela toda vez que ela se divide. Tem células que elas conseguem reproduzir a pontinha do telômero que foi perdido. O nome desse tipo de célula é tumor. Então você está dizendo que o Wolverine, na verdade, é um câncer gigante. É, tumorzão andante. É um tumorzão andante. O corpo limita o número de vezes que as células podem se dividir para controlar isso para não virar um tumor. O Wolverine é justamente o oposto disso. Caraca, cara. Impressionante. Qualquer tecido que a gente machuca várias vezes, repetidamente, a gente está dando chances daquele tecido ter muita divisão celular e de um tumor acontecer, como consumir cigarro, álcool, até mesmo piercing, dependendo da região do corpo, se ele machuca aquela região muito, aumenta a chance de ter um tumor ali. Meu Por Deus. Isso que fumante, seja de cachimbo ou de charuto, né, que teoricamente não tem tanto problema, teoricamente, não vem me apedrejar. As pessoas que fumam esse tipo de fumo têm câncer de boca, né, de lábio, que eu digo. É, exatamente. Tem dois problemas. O cigarro, ele traz componentes que aumentam a chance de mutação, então ele é mutagênico, e ele ainda estimula a divisão celular, né? Então ele aumenta a chance da célula ter problema e faz ela se dividir mais. E se dividir com um problema, por exemplo. Exatamente, exatamente. E o Wolverine, ele tá nesse limite. Ele tá o tempo todo fazendo célula nova, então a chance dele ter um tumor e esse tumor tomar conta dele é absurda. A não ser que o grande sistema imune dele dê conta disso também. Tá vendo? As companhias de tabaco, antigamente, perderam uma grande oportunidade, né? De criar o seu super-herói. O fumante que virar o super-herói, né? Usar o tabaco como uma transformação pro super-herói, olha só. Tá vendo? Perderam uma grande oportunidade. Quem diria? Capitão Fumo, né? Porra, Capitão Malboro. Meu parceiro Fumacinha. Não, o parceiro dele é a Guimba. O que você falou na abertura que o Wolverine deve ter a pior DST de todas? Então, imagina o seguinte. Teoricamente, toda célula do Wolverine é capaz de se regenerar, se dividir e fazer qualquer outra célula dele. É. Né? Pra ele perder um pedaço do corpo enorme e conseguir reproduzir tudo de novo, isso. É porque regenera absurdamente. Ele tem células-tronco mesmo, né? Uhum. Então, como que uma célula fora dele vai saber que ela tá fora dele e que ela não tem que fazer um Wolverine novo? Olha só! Não, então você tá... Peraí, você tá dizendo... Suponhamos... que alguém consiga arrancar um pedaço do Wolverine fora. O que que poderiam arrancar do Wolverine fora? Um dedo. Não dá. Ah, mas sem o ossinho. Sem o osso. Ah, então, uma lasca. O cara faz ali, faz uma voltinha no osso e puxa o dedo fora. Só a carne. A orelha. Oh, boa, a orelha. O ninja corta a orelha do Wolverine fora. Tá. Se essa orelha caiu no chão, ela não vai encontrar nutriente, tecido vai morrer, vai secar e vai morrer. Okay. Se alguém pegar essa orelha e colocar ela em meio nutritivo... Que é isso, meio nutritivo? Uma maçã, por exemplo? O meio nutritivo é uma mistura de aminoácidos, de proteína digerida com... Daqueles cilindros de ficção científica cheio de líquido com a coisa boiando. É. Dos 15 litros que a gente tem disso lá no laboratório pra nutrir as células que a gente cresce lá. É. Você pode comprar o pozinho e misturar na água tranquilamente. Olha só que beleza. E aí você bota a orelha do Wolverine lá. Essa orelha vai criar um Wolverine inteiro. Pois é. Só que sem o adamante. Mas eu sei um jeito mais fácil de colocar a célula dele sem querer em meio nutritivo. Ah. que é transando. Nossa! Imagina se ele transa com alguém, durante o sexo tem atrito, você perde células, essas células vão ficar dentro da mulher que transou com ele. Ah, você não tá falando nem da ejaculação. Não, não, só do atrito. Só do nheco-nheco. É, só do nheco-nheco. As células da pele vão soltar dele, vão ficar dentro do útero da mulher, que é um lugar nutritivo. Olha, não. Caraca, vai nascer um Wolverine dentro do útero da mulher? Ele vai criar um tumor dentro dessa mulher. Meu Deus! Um tumor ou um Wolverine? Mas o Wolverine é um tumor. É. Ah, espera aí. Eu tô muito, muito chocado com isso. Você tá dizendo que se o Wolverine não, porque ele transa direto, a gente vê na revista. E ele já pegou todas as mulheres da revista. Todas as mulheres que ele come, nasce um Wolverine do nada? Fácil. Mesmo sem gozar dentro? Pois é. A mulher chega com o Wolverine e ele, porra, mas eu não gozei dentro, eu gozei fora. Caraca, o Wolverine come realmente... a mulher e ela fica com tumor e morre de câncer, mano. Que realmente não existe a mínima possibilidade do Wolverine usar camisinha, né, cara? Exatamente. Uma coisa que a gente não está falando, a gente está só no fator de cura, etc. Nós não estamos falando da física do impossível daquelas garras. Por quê? Ok, a garra fica no antebraço. De alguma forma, o osso do antebraço dele é meio deformado para que isso possa ser... Não, ele tem um antebraço parrudo, que é do Popeye. Isso é óbvio, isso é óbvio. É, o do Popeye continha âncoras, é que ele nunca usava. O Wolverine é um cara socado. Ele é forte, socado. E o antebraço dele é gigante, cara. É isso. Certo. Mas olha só, vamos fazer o sentido. Ok, vamos dizer que ele tá lá com as garras e ele projeta elas e elas travam ali no dedo. Eu vou sugerir que... Depende de quem desenhou, pra começar. No filme, no filme a garra sai entre os dedos. Entre os dedos, sim. Mas tem revistas que a garra sai por cima da mão. Por cima da mão. Aí é que não faz sentido nenhum. Não, nenhum. É. Exato. Porque ele ainda faz uma curva. Não, porque assim, teoricamente, quando a garra abre, a mão dele não poderia mexer mais, né? Eu acho que ele não podia mexer a mão com a garra retraída. Só que a garra abre e trava na mão. A garra, ela abre, ultrapassa o pulso e para na mão. Ela não ejeta nem... Tem tipo um mecanismo. Isso. De osso que virou metal. Isso que eu ia falar. Se ela não ejeta, é porque ela deve ter alguma base óssea mais grossa que... encosta num osso e esse osso trava. Senão ela ia voar do braço dele. Ou algum tendão, né? É, sei lá, exatamente. Mas aí que eu digo, se o fim da lâmina está logo abaixo da pele da mão dele, quando ele fosse cortar alguma coisa, a lâmina ia fazer pra trás. Ela não ia permanecer rígida no lugar onde ela está. Por isso que eu tô falando que não faz sentido a mão dele virar. Porque a lâmina realmente deveria ser maior do que a mão, né? Pra ter uma base. Mas quando ele tava com a garra retraída, ela estaria dentro do braço dele. Então, quer dizer, ele não ia conseguir nem mexer o punho com ela retraída. Não, mas aí ela pode ir toda pro antebraço. Aí ele mexe. Trás, fica toda no braço. E aí quando ela passa pela mão, ela fica também... O problema também é o tamanho da garra. Porque se a garra tivesse escondida no antebraço, quando ela saísse, ela ia ser uma mini garra ridícula. Não é. E cada um desenha a garra do Wolverine também que quer. Tem uns caras que desenham a garra como se ela saísse das costas, né? Aquele o vilão do filme do Wolverine que solta uma garra gigante que não tinha nem como. Aquele Deadpool ridículo. Que devia andar com o braço reto, né? Exato. Exatamente. Mas esse é outro que não faz sentido. Porque se a base da garra tá diretamente na mão, se você pega a sua mão e começa a cortar um pão, a garra vai pra trás. A não ser que a garra fique em estado líquido. Não, cara. Por causa da temperatura do corpo do Wolverine. Estado líquido. E aí ela, quando sai do corpo, se solidifica. Não, mas ela não poderia ser de adamantium, porque o adamantium, ele existe em estado líquido e depois que solidificado, ele não volta, ele não muda mais. Olha aí. É isso aí. Essa é a diferença de um personagem. Mas eu tenho um precedente biológico legal pra garra dele. É o bico da Lula. A Lula, ela é caçadora. A maioria delas, elas têm um bico córneo duro pra caramba, afiadíssimo, que elas usam pra pegar presa. A gente tá falando do animal, não do político, né? As pessoas podem confundir. Mas imagina a Lula gigante, aquela que chega até 10 metros ou coisa assim. Ela tem um bicos embaixo da boca dela que ela usa pra caçar. Certo. E os bicos são afiados e são duros pra caramba. Só que você pensa na Lula, ela é um treco completamente mole, né? É. Então como é que o bico não rasga ela pra dentro e só o que tá do lado de fora? Uhum. É porque a dureza dele é gradiente. Da ponta, que é mais dura, pra dentro da Lula cada vez mais mole. Ah, então a mão do Wolverine seria um calo gigante, é isso? É, ele pode ter uma base fofa pra pra garra dele, que acolchou dentro da pele. O Wolverine tem uma almofadinha na mão. Excelente. Agora, eu não sei que força que ele tem que ter, independente do quanto o Adamantium cortar, pra realmente cortar as coisas. É verdade, é isso aí. Como é que ele corta uma porta de aço? Existe descrição, por exemplo, do Adamantium cortar coisas normais, tipo uma porta de aço, como se fosse manteiga. Quanto mais afiada a faca, mais fácil de cortar é. Você pegar uma faca dessas facas de manteiga e for cortar um bife, você vai sofrer uma vida. Se você pegar uma faca de chefe de cozinha, de açougueiro, de qualquer coisa que seja, aquelas facas que o cara passa o dia inteiro afiando pra dar um corte, ela corta, cara, como se não existisse nada. Isso é fato. Sim, agora, imagina a lâmina mais afiada do mundo cortando um naco de madeira. Ah. Ela vai cortar, ela é afiadíssima, só que o tanto que você tem que atritar ela contra a madeira pra ela cortar... Não, cara, a gente cortou melancia. Nego corta bambu com katana de olho fechado, cara. Ah, bambu. Pô, bambu é duro pra cacete. Repara no seguinte, quando eles vão cortar qualquer coisa com a katana, tem que ser na diagonal. Ah, mas você tá falando do Wolverine, né, cara? Graças. É. E o adamante não perde o fio, porque no momento que fizer o fio da lâmina, acabou, não tem como desfazer. Exato, ele não tem desgaste. Ele nunca vai perder, não tem desgaste. Esse é o menor dos problemas do Wolverine. É, exatamente. Só me explica uma outra coisa. Como é que o Wolverine tinha lâminas em formato de lâminas e depois que tiraram o adamantium, as garras de osso tinham um formato... Suspensão de descrença. Exatamente, é o único jeito. Foram nanorobôs desenhando a lâmina. Sabe qual é a minha dúvida real do Wolverine? É a seguinte. Se ele tem um fator de cura e tal, teoricamente, o cabelo, as unhas, a orelha e o nariz dele não deveriam crescer infinitamente? E os pelos do corpo? É verdade, cara. Ele ia ter um nariz do tamanho da batata. Mas ele já tem, na verdade. E as unhas não deveriam crescer pra caralho? Não tinha que passar o dia inteiro cortando unha? Se ele tem esse metabolismo todo... Pelo no corpo? O cara ia ser o Tony Ramos. Ia ser um suadouro também o dia inteiro. Era ser um cara peludo de unha grande suando, que nem um... Ia ser um macaco quase, assim, tipo... Com nariz gigante, orelha de abano. Que coisa horrível. Tem uma história que ele sai do fogo, todo queimado aí, sem pelo, sem nada. Aí, tipo, um quadrinho, o pelo cresce, o cabelo cresce exatamente como estava antes. Não, eu lembro dessa história. Mas é engraçado, porque no Arma X, eles raspam a cabeça do Wolverine pra fazer o experimental, e o cabelo cresce maluco. Plá, explode. Fica descontrolado. Mas depois eles ligam a suspensão de descrença, e aí o cabelo dele sempre cresce sob controle. Mantém o penteado. Na verdade, foi numa época de treinamento que ele fez em Sevilha com os barbeiros. Puta que pariu. E toda vez que ele acorda, ele ativa as garras e corta os cabelos automático. Corta o cabelo e faz a barba. Quando você não tá olhando, ele tá cortando o cabelo e faz a barba, né? Exatamente. Ele ia ser o Zé de Abreu no dia a dia, né? Caraca, sabe quem tem o mesmo problema que o Wolverine? Aquele negão do Predador que fica o dia inteiro com a gilete na cara. Já que a gente tá falando de X-Men, vamos pro Ciclope, que esse é interessante. Esse pra mim é um dos mais errados que existe, né? O Ciclope, se não estiver com aquele óculos de quartzo rubi, né, solta aquela energia vermelha absurda dos olhos. Sem controle, né? Quando ele não tá com óculos, ele pode fechar os olhos para impedir que o raio saia. Ou seja, as pálpebras dele são feitas de quartzo rubi? Por dentro deve ser, né? São dois poderes aí que a gente descobriu que ele não tinha, né? E eu lembro de algumas histórias em que ele tampa os olhos com a mão. Sim, sim. É, ele é indestrutível, ele é imune ao próprio raio. Na verdade, o poder dele, na verdade, não faz nada, né? Só é um raio de impacto, porque eu nunca vi derreter porra nenhuma. Então, só vejo jogar nego longe. Então, Carlos, é isso? É impacto? Só é porrada o raio dele? É, ele acontece isso, mas a ideia não é essa. Ele é pra destruir. Ele causa destruição, explosão. Tem uma história que ele arranca a cara do Wolverine fora. É, tem história que ele explode coisas, mas depende de quem tá escrevendo. É, mas normalmente o raio dele é que nem a garra do Wolverine, sabe? Só corta robô. O raio do Ciclope, nunca vi uma história que ele saísse fritando do nego geral, sabe? É tipo o arco do Hank. É, exato. Porque no caso do Wolverine, você ainda vê o Wolverine matar algumas pessoas, porque os quadrinhos dele ainda eram um pouco... Tinha momentos que eram um pouco mais adultos, tinha histórias mais adultas. Daí você até via sangue em alguns momentos. Agora o Ciclope, cara, ele nunca matou ninguém nos quadrinhos assim, tipo, com o raio. A única pessoa que ele matava era aquele Sinestro, que derretia com o que era... A única coisa que o cara era vulnerável era o raio do Ciclope. Então, mas da onde vem o raio? O raio ali deve ser gerado na retina dele, no fundo ali. Isso é a única coisa que faria sentido. Beleza, ok. Da onde vem a energia desse raio? É, então, é outro cara que, de novo, tem um problema aí de alimentação absurdo, né? O raio dele ali, a gente consegue ver que derruba avião, derruba qualquer coisa, e ele tá o tempo inteiro gerando esse raio 24 horas por dia. É, exatamente. Sério, eu acho que ele deveria comer, se bobear, mais do que o Wolverine até. O que ele come deve ser várias ordens de grandeza maior do que o Wolverine come. É porque o Wolverine ainda tá, teoricamente, dentro do limite biológico, né? Ele tem que fazer célula nova e não gerar um laser de sei lá qual potência. O dia inteiro, isso, maluco. É, você quer falar o dia inteiro, o tempo todo. O poder do Ciclope não tem como uma explicação científica pra ele. Não tem como você dizer de onde vem. Ele teria morrido, ele teria exaurido, né? Mas o pior de tudo, imagina só, um laser quando bate em alguma coisa, ele esquenta. Imagina quando ele tá dormindo, o calor que deve ficar nas pálpebras dele ali. Caraca, os óculos que ele usa, aquelas máscaras, todos eles queimariam a pele dele, né? Isso. Porque tá lá aquela lente, aquela máscara que ele usa, o óculos, né? Com quartzo ruby, tem uma estrutura metálica, né? Uhum. Ou de plástico, mas que seja. Todas elas vão esquentar. Se for de plástico, derrete na cara dele. Se for de metal, queima a pele dele. E acaba derretendo também, porque quando ele tá usando a máscara, ele passa horas sem utilizar o laser, e teoricamente a máscara não deixa sair nenhum ponto de laser. E ele, a energia tem que ir pra algum lugar. Ele tá gerando laser, ela bate na máscara, pra onde não vai? Ela bate no quartzo ruby. Será que esse negócio, ele simplesmente desfaz a parada, assim, sem esquentar, sem nada? Porque tem um centímetro lá, tem um dedo de distância entre o olho e o óculos, e a lente do óculos, né? Dos óculos. Então, é aquilo, né? Se o óculos cair pro nariz, fodeu, né? Não, imagina só também as sobrancelhas dele que não iam existir ali. Elas... Homem-Aranha. Ele tem todos os poderes de uma aranha. Ele é um amigo da vizinhança. Tem ou não tem? Ele tem todos os poderes convenientes de uma aranha, né? É verdade. Em lugares convenientes também. É, muito conveniente. Muito conveniente. O que aconteceria normalmente com uma pessoa que é picada por uma aranha radioativa? Você ia ter uma inflamação no local da picada e provavelmente depois ia morrer de radiation sickness. É, mas a quantidade de radiação que uma aranha produz no corpo é muito pequena. Eu acho que não acredito que a pessoa ia morrer de radiation sickness ali. Mas não é a radiação, é porque a radiação teria modificado as propriedades genéticas da aranha, né? É uma aranha mutante de radiação. É, essa é a ideia da mutação por radiação dos quadrinhos dos anos 60. A ideia é que a aranha pode passar os genes dela, né? Exato. Ela já era uma super aranha entre as aranhas. Então, mas eu acho que todo mundo aqui assistiu o filme A Mosca. Excelente filme. E todo mundo viu o que aconteceu com o Jeff Goldblum quando o genoma dele foi combinado com o genoma de uma mosca. É, nojento. Então, em teoria, o genoma do Peter Parker não ia ficar tão saradinho, né, cara? Conveniente. Ia ficar bem mais asqueroso do que... Ele primeiro ia ficar com uma bunda gigante mesmo. É verdade. Ele primeiro ia ficar com essa bunda gigante, ia tentar fazer clipe de rap, não ia dar muito certo. Look that ass! Ele ia ter incrível mania de levar ali o alimento dele pro teto. Não, ele ia ter incrível mania de mastigar, salivar e babar em toda a comida dele e dar meia hora, uma hora antes de comer. Eles tentam dizer que ele ganhou poderes parecidos com o de uma aranha, né? Só que a maioria dos poderes que eles dizem que ele tem não são de aranha que fazem teia. Peraí. Se você for pela história em quadrinho original, ele não faz teia também. As teias são... São construídas por ele. Exatamente. O que é muito conveniente, porque se ele fosse fazer teia como uma aranha, ele teria que ter 6 glândulas na bunda, né? Cara, isso ia ser muito maneiro, cara. O cara tirando teia da bunda e jogando nos lugares. Imagina. Só um minutinho, pega. Imagina ele no alto do prédio, em cima do mastro da bandeira, que ele gosta de ficar, né? Equilibrado ali. Aí vem um bandido e ele começa. Se ele disparasse a teia da bunda, aí seria mais... Exatamente. O cara virar de costas o bandido e pau! Ou imagina ele flutuando pela cidade de Nova York com a teia saindo da bunda, olhando pra baixo. Ai, ai, ai. Mas pode ser que durante o dia ele colete ali da bunda a teia, ponha naquelas capsulinhas e sei lá. Ah, isso nunca mostrou! Aí o segredo! Esse é o segredo da teia artificial do Peter Parker. Que a gente nunca entendeu, né? Como é que um garoto de 16 anos... A tia vem batendo na porta. Eita, o que você tá fazendo no banheiro a noite toda? Nada, menino de idade. Sai do banho. Por que um garoto de 16 anos consegue fazer um negócio desse, vai caçar bandido e não ganhar o prêmio Nobel, né? Ia ser uma vergonha ganhar esse prêmio, né, cara? Porra, o cara ia trabalhar na 3M e ficar rico, cara. Agora o que ele tem que fazer é comer 15 quilos de ovo por dia pra fazer proteína pra teia, né? Ah, olha aí, mais um problema da comida. Então ele tem que comer proteína pra caralho, ovo. É, devia comer mosca, essas porras, né? É bem proteico, é verdade. Restaurantes nas cidades de super-heróis devem faturar horrores, né? Fora que eu não admito ele ser uma aranha e não ter um olho na nuca. Ou no topo da cabeça, pelo menos. É, né? Ele substitui isso na história pelo sexto sentido, né? Pelo sentido da então, aranha. Aí tem uma coisa. As aranhas parece que elas têm um sexto sentido porque elas detectam que alguma coisa caiu na teia e avançam prontamente, né? Isso. Só que elas sabem disso por causa dos pelos táteis que elas têm nas patas. Elas têm até pelo que sente o gosto do que elas estão tocando. Então o Peter Parker ia ter que ser peludão pra ele ter esse sentido. Assim. Ia ser legal ficar andando pelas paredes da cidade de Nova York, né, sentindo o gosto de tudo. É, isso que eu ia falar, ia ter que ter muito cuidado com o que ele toca. E sem tênis, porque se ele gruda com a pele dele na parede, como é que ele sobe na parede de tênis? Essa é uma coisa que eu ia perguntar. Isso que eu, exatamente, eu ia falar dele subir pelas paredes. Aranhas e outros insetos, eles sobem pelas paredes porque eles têm esses micropelos que entram no, na porosidade das superfícies, é isso? Então, a maioria dos insetos tem micropelos. As aranhas, que não são insetos, são aracnídeos. Aham, uhum. Sim. É verdade. Corrigiu o Jovem Nerd como um janta, mano. Não, mas... Olha só. Eu tô falando porque o Homem-Aranha não é Homem-Aranha. Calma aí, ele tá certo. Eu ia falar isso, que eu sempre soube que aranhas são aracnídeos e nos próprios quadrinhos do Homem-Aranha chamam ele de inseto toda hora. É, eu falei pentelhando porque tem muito desenho do Homem-Aranha que ele tem 6 patas no uniforme, que é um inseto, ou ele tem só uma bolinha com 8 patas, que é um pilhão, não é uma aranha. Assim, o Peter Parker aparentemente tem um problema com zoologia, assim, ele não entende. No Homem-Aranha 2099, ele conseguia subir pelas paredes por causa de umas garrinhas que ele tinha na ponta dos dedos. É, as aranhas têm isso, elas têm garrinhas, elas não têm pelos grudentes. Algumas não é adesivo, não é adesivo o pelo. Não. São garrinhas que entram nos buraquinhos da superfície, é isso. É, as aranhas caçadoras que não fazem teia, elas podem ter esses pelos que grudam sim. Por isso que eu disse que a maior parte dos poderes que eles tentam dar pro Homem-Aranha é de aranha caçadora e não aranha de teia. Nesse Homem-Aranha 2099, ele tinha uma parada legal que ele mordia, ele tinha veneno nas presas. É verdade. Então, isso aí é um poder inconveniente que ele tinha que ter. Veneno, né? Tadinha da Mary Jane. Tem algumas aranhas que têm esse poder, inclusive, de cuspir veneno com teia. Caraca, maluco. É, tem uma aranha que ela caça outras aranhas, que ela caça à distância cuspindo uma teia adesiva que gruda a outra aranha no chão pra ela poder atacar. Isso ia ser um inferno. Caraca. Agora imagina isso da onde ele tira a teia também, exato, né? Ia vir com veneno de qualquer jeito. Nossa senhora. O Hulk. A base biológica, bom, mutação por radioatividade, né? Aquela coisa antiga dos anos 60. É, o Hulk, ele foi exposto à radiação gama, né? Numa quantidade absurda. Isso. O que é a radiação gama? Que a gente já explicou no Deadcast e não entendeu. Radiação gama é quando um átomo, ele emite radioatividade, então ele pode emitir 3 tipos de radioatividade. Ele pode mandar um núcleo de hélio sem nenhum elétron, isso que a gente chama de radiação alfa. Ele pode mandar só um elétron muito rápido, isso que a gente chama de radiação beta. E a radiação gama é quando se manda fótons, quer dizer, partículas de luz a alta intensidade, com frequência muito alta, emitida pelo átomo. Então, essa radiação, por ser muito energética, ela, quando bate em corpos biológicos, ela destrói o núcleo das células e acaba causando mutações. Temos uma base científica aí. A radiação gama, na verdade, ela tem muito mais chance de matar uma coisa viva do que de causar mutação. Mas tem uma coisa que me incomoda no Hulk, que é assim, é aquela história de como é que um bicho fica mais forte? Ah, aumenta o tamanho dele gigantescamente, ele fica mais forte. Uhum. Isso é uma certa falácia, porque, beleza, você aumenta o tamanho do bicho, os músculos dele crescem, portanto ele fica mais forte. Mas agora ele tem muito mais massa pra carregar. Uhum. A ideia é que a força que você consegue fazer, ela cresce com a área da seção reta do músculo. Ou seja, você corta o músculo, né, aquela área, é mais ou menos proporcional à força que ele consegue fazer, porque é a quantidade de fibras. E a sua massa cresce com o seu volume. Então, a massa cresce muito mais rápido do que a força. Tem um limite limite de quanto você pode crescer até não ter força mais pra conseguir levantar. Olha só. A formiga, ela carrega 50 vezes o peso dela, a gente carrega mais ou menos um pra um, e um elefante não levanta o mesmo peso que ele, né? Olha só, cara, que excelente. Um pra um depende, né? Depende muito, exato. No auge da forma física. Sim. Então, por exemplo, o Hulk é gigante de forte. E ele não consegue levantar do sofá, cara. Primeiro, como que ele fica forte tão rápido, né? Aí já é aquela outra questão de heróis que aumentam muito de tamanho de uma hora pra outra e de onde veio aquela matéria. Só que ele cria essa massa em um minuto, assim, ele vai de 70 quilos pra 700. Ele deve ficar esse um minuto comendo 630 quilos de macarrão. Não adianta ficar nervoso, tem que... Não, ele fica nervoso e vai descontar a raiva no macarrão. Vários de nós aqui sabemos como é isso. Tamo no tamanho do Hulk, né, maluco? Daqui a pouco ninguém levanta mais do sofá. Bruce Banner ficou nervoso. Pausa pra ele na churrascaria. Putaço, né, cara? Ah, que merda! Tô puto. O Capitão América, ele também é um, né, tem essa super força, não igual do Hulk, mas ela vem de anabolizante, o soro do super soldado. O único poder do Capitão América, ele tem super força. Verdade, ele tem o leadership. Ele ganha também um pouco de inteligência, força e agilidade. Frisbee, joga um frisbee como ninguém. E aí é que vem a parte mais bizarra do Capitão América, que é a porra do escudo de Vibranium. O codinome do escudo é o escudo de negação da realidade. O escudo é uma liga de Vibranium com adamantium. Então já pode fazer qualquer coisa. Ah, é. Perfeito. Mas o cara que toma uma dose militar de anabolizante como aquela, ele seria um brocha, o pau entrar pra dentro, né? Se é verdade. O saco ia enrugar, ia virar um... Né? E o fígado do cara explodir, né? Dos heróis, ele é o que é mais viável, assim, fazer hoje em dia com a tecnologia que a gente tem disponível, né? Tirando o Vibranium. Tirando o Vibranium. Não, assim, o super soldado, assim, tratar o cara com anabolizante, esperar um ano pra ele crescer isso tudo, né? Ganhar essa força, fazer muito exercício. O cara não esperou um ano pra ficar daquele tamanho. Foi um botão, malandro. Ele entrou no forno, ganhou 15 quilos de músculo do ar e saiu de lá já. 15 quilos, uns 30, 40 quilos de músculo. Né? Os raios que jogaram nele fazem exatamente isso, né? Mas tinha raio no negócio do Capitão América? É os raios Vita. Raios Vita. O que quer que seja. É, exatamente. É os raios da Vita. Puseram ele na câmara de infravermelho ali, quentinho. Ele sai bronzeado. Deram anabolizante, o cara saiu de lá e foi correr no Tour da França. Né? No baby boom for you, Capitão América. Mas o mais descrente do Capitão América é o escudo de Vibranium, né? Porque nas histórias eles deixam claro que é um escudo que consegue absorver qualquer tipo de energia sem vibrar, sem gerar impacto. Então já começa por aí. Se ele faz isso, como é que ele consegue jogar aquele escudo, né? Porque ele impacto... que cai em vários lugares e voltar pra mão dele. É verdade. Então, ele deveria tentar jogar o escudo e ser mandado pra trás, sei lá, ou o escudo fica parado no ar. Imagina que o escudo funciona só do outro lado, mas se ele jogasse o escudo ia bater com o lado certo na parede, ia fazer tof e cair no chão, né? E cair no chão, e fica parado lá. Exatamente. Nos quadrinhos, eles dão a explicação exatamente disso, que a parte do escudo que é o arco da parte externa do escudo é feito de adamantium. E a parte central do escudo é feita de vibranium. Então tem um anelzinho de adamantium. Agora explicou, né? Agora sim, eu tô tranquilo. E aquela pintura? Eu quero que me explique aquela pintura, que nunca descasca, maluco. Vou pintar meu carro daquela merda. E se ele absorve qualquer impacto, como é que você forja um escudo? Caraca, o silêncio agora foi... Realmente, eu tô tentando imaginar como, né? É uma galhofa total. Se ele absorve a energia, porra, uma martelada do Thor, o escudo, sei lá, ia torrar o braço do Capitão América de quente que ele ia ficar. É, porque é a única coisa, o escudo tem que mandar energia pra algum lugar, né? É calor que ele fica ali. Mas essa é a propriedade do vibrando. Não esquenta. É do mesmo material que o óculos do Ciclope. Isso. Olha só, o óculos do Ciclope é feito de vibrando, então. Aí resolvemos o problema do óculos do Ciclope. Não, então, ele esquenta, mas ele tem um quartzo rubi ali, numa camada de quartzo rubi pra pra... Entendeu? Você pega uma química pra desfazer o que a outra... A deficiência da outra, entendeu? Flash. Nós já sabemos que o cara tem que comer pra caralho, aquele negócio. Beleza. Aquela coisa toda ali, isso a gente já aprendeu. Até naquela série antiga do Flash tinha isso. Ele comia bastante, ele, né? Tinha que comer pra caramba. Muito açúcar, muito açúcar. Ele corria, fazia lá o negócio, voltava pra casa e comia 6-7 pizzas de uma vez só. Porra, isso era legal, nos olhados. Isso era legal. Mas é possível um corpo humano se mover a uma velocidade absurda e não, sei lá, desintegrar, cara, pegar fogo? Você tem um atrito com ar, pra começar. Então, um corpo andando tão rápido ali, ele vai estar fazendo uma onda de choque tão grande que só o atrito do corpo dele com o ar vai gerar muito calor e ele ia obliterar, ele ia queimar completamente. Por isso que no jogo de RPG da DC, o cara que fosse fazer o Flash, além de super velocidade, tinha que ter o Air Control. Air Control. Tanto que o personagem do nosso amigo pegou só super velocidade, correu e sufocou e caiu, foi arrastado 500 km. Desmaiou sem ar. Pela velocidade, não conseguia respirar o ar. A gente nem tava preocupado com a questão do atrito, sabe, porra? Aí depois ele passou a correr com a mão na frente do nariz, sabe, pra conseguir respirar. Não, e assim, o Flash correndo no centro da cidade, pelo meio da rua, o arrastro de ar que ele faz ia arrastar a rua inteira com ele. Né? Ele ia fazer um Sonic Boom ali, com certeza. Ia sair quebrando janela e não, tudo. E trazendo carro voar, trazendo gente. Vocês já viram o XKCD? Aquela tirinha? Não. Recomendo muito, chama XKCD. É escrito por um cara que ele é físico, eu acho. Ele trabalhou com física, então ele faz bastante cientificamente embasado. E ele tem uma tirinha, que é uma sessão do site dele, que é o What If, tipo, e se? Uhum. E o primeiro que ele fez é tipo, e se alguém arremessasse uma bola a 90% da velocidade da luz? E aí ele dá um exemplo do que ia acontecer no estádio de beisebol se o cara magicamente arremessasse uma bola e ela saísse quase na velocidade da luz. Que é basicamente explodir o estádio. Nossa. Como se fosse uma bomba atômica por causa da fusão do ar na frente da bola de beisebol. Meu Deus do céu. É, porque, imagina, ele vai pressionar o ar na frente dele, a densidade do ar vai aumentar e vai ter fusão nuclear ali na frente. Pô. Na frente do Flash ia ter uma redoma de raio-x que ele tava emitindo só do atrito dele com o ar. Assim. Meu Deus. Matando as pessoas ali de câncer em todo lugar que ele passasse. E assim, porra, cara, o cara tá parado e em menos de 1 milissegundo ele tá andando a velocidade da luz. Uhum. Cara... Astronauta fica lá 9G de aceleração na nave espacial, já sofre pra caralho. Imagina esse sujeito que acelerou de 0 a C em 1 milissegundo. Fora ele parando, né? Assim, entre ele parar e um carro bater no muro, é a mesma diferença. Caraca, é verdade. Ele para do nada, né? Ayrton Senna, né, mano? Ele para e todos os órgãos... Um sai pelo pelos poros, né? Ele, não, por isso que o uniforme dele é vermelho, né, cara? Vermelho sangue, né, cara? Além de tudo, ele tem que ser super forte também, super resistente, né? Porque se ele calcular errado por uns microsegundo e parar um pouco demais antes da parede, já era, né? Não, mas isso é uma coisa que todo super-herói tem. Todo super-herói, ele, tipo, é mega resistente a tudo. O Flash, ele atravessa a parede, não vibra as moléculas dele e não, consegue... Isso é outro problema físico. Isso é uma galhofa de merda. Mas imagina foda. Que legal. Ele descobriu os poderes dele, começou um assalto no banco, de repente você ouve vush, plá. Aí você olha pra parede e tem uma mancha vermelha gigante. Sim, cara. Flash, se ele calcula 1 milissegundo a mais ou a menos, porra, cara, ele, em vez de parar no lugar que ele devia, ele tá no Canadá, sei lá. Tipo, mas olha só, o Dave lembrou uma coisa interessante. Os escritores, então, eles vão inventando outras aplicações. Vão cagando poderes. Mais ainda. Né? E uma das aplicações era, ele vibraria tão rápido o corpo dele, tão rápido, que tornaria quase etéreo. Então ele atravessaria a parede com a vibração dele. Se ele vibrasse, ele ia esquentar só, não é? Porra, ele ia virar um... Ele ia virar uma bola de fogo. Uma bola de fogo e ia explodir, morrer, derreter, né? Sim, imaginando que tudo fosse possível, que não tem um atrito com ar, que ele tá acelerando e que ele tá parando, ok. Se ele corresse perto da velocidade da luz, o que, ia acontecer relativisticamente? Ah, assim? Ainda tem a relatividade aí da velocidade, rapaz. Ele não ia envelhecer, ele ia ficar muito jovem sempre. Isso, o tempo pra ele não ia perceber a passagem do tempo. Então, pra ele, se ele corresse 1 segundo, teriam se passado milhões ou bilhões de anos aqui na Terra. Se ele andar efetivamente a velocidade da luz, ele ele vai começar a correr e quando ele parar, vai ter passado toda a história do universo. Da história do universo. Ele nunca então vai conseguir chegar no crime. Que ele é o herói mais idiota de todos, é isso mesmo. Flash, socorro! Acabou o planeta Terra. Acabou a raça humana. O cara corre e acabou a raça humana. É, vamos dizer que ele não corresse exatamente a velocidade da luz, mas sei lá, ele corresse... corre a velocidade da luz, é isso mesmo? Não, ele corre perto disso. Aí tem uma. Ele ou não, mais rápido, quadrinhos, né? Tem alguma. Dependendo de quem a gente tá escrevendo, dependendo da fase, tem história em que ele corre numa esteira, que aí ele consegue acelerar o suficiente pra fazer a esteira funcionar e essa é uma máquina do tempo. E aí ele viaja no espaço. Caraca, no tempo, viaja no tempo. O filho da puta fez uma máquina de todas as máquinas do tempo escrotas, uma esteira. É sacanagem. Que é a máquina, é o disfarce perfeito, né? Porque ninguém nunca vai correr numa esteira pra viajar no tempo, né, cara? Cara, mas o pior é que essa máquina do tempo é bem bizarra, porque ele só vai pro futuro, né? E como é que ele faz pra... É, pois é. Na verdade, o Flash teve um período que ele ficou preso no futuro. É, só correr pra trás, né? Tem uma história que ele existe constantemente no século 30. Então, a história toda da DC tem um Flash lá, o Barry Allen mora no século 30, um período que ele morou no século 30. Tem esse negócio que o Flash consegue viajar no tempo também por causa da velocidade dele, né? É, isso não faz sentido nenhum, né? Não tá incluso na velocidade restrita a possibilidade de ir pro passado, só ir pro futuro. Então, quer dizer, ele poderia fazer uma viagem sem volta pro século 30, pro século 35, mas ele nunca existiria a possibilidade de voltar pro século atual. Então, ele poderia ir pra lá e se ficar lá pra sempre. Mas só isso, né? Ia ser meio inútil pra um super-herói. Ele é mal falado entre as heroínas, você sabe, né? Como assim? Ele é muito rápido. Exatamente. A mulher fala, vamos lá, ele foi bom pra você? Quarteto Fantástico. Essa eu quero ver. Vamos lá, com quem que a gente começa? O Senhor Fantástico, o Homem Elástico. Qual que é a resistência máxima do corpo dele? Porque pelo que eu lembro nos quadrinhos, ele consegue atingir distâncias enormes da elasticidade do braço e depois que ele termina, tudo volta ao normal. E volta com uma densidade normal de osso, né? É, exato. O quê? Como, cara? Como? Como que ele para em pé, né? Exato, ele tinha que viver numa cama, né, cara? Ele ia viver numa cama e a Mulher Invisível ia ser muito infeliz, né, cara? Quando ele estica o braço tinha que ir afinando, né? Com exato, né? Exato. Se espalhando, né? Fibra de elastano estica até 5 vezes o tamanho dela, sei lá, se muito mais do que isso ela consegue recuperar a forma dela depois, então... Ele tem o máximo que ele estica, ele não é infinito, ele tem o máximo, até nos quadrinhos já mostrou até onde ele consegue ir. Porra, quando ele tá quente, ele fica mais mole? Se ele for pra América do Sul, né? Se ele vier pro Brasil, né? O cara vai no verão na praia, lá. Cara derretendo, né? O cara arrastando o braço no chão. Foda seria se eventualmente numa história lá ele tivesse que forçar e esticar mais do que o limite e ficar com, sei lá, braço todo mole depois. Porque se você estica algo além do limite de deformação elástica, ele simplesmente não volta ao comprimento original, né? Continua esticado depois. Perde a organização, né, das fibras, elas estouram, né? Já teve casos de esticar demais e não conseguir voltar. Imagina o coisa empolgado, na pressa, pega o braço dele e sai correndo assim, não repara, de repente dá aquele esplá! Nossa. E vem só um pedaço de elástico na mão dele. Porra, mas imagina a porrada que o cara vai levar do elástico... Voltando, né, mano? Voltando. Cara, será que o Homem Elástico tem nervoso dele mesmo? Sabe quando você estica um elástico? E você fica tudo nervoso? Diz o slide arrebentar e te dar uma chicotada? Será que ele tem esse nervoso? Cara, estica demais o braço. Caralho, hoje vai ser foda! Que porra, é o melhor músculos... ataque contra ele, né? O Hulk chega, puxa os braços dele e solta na cara dele. Cara, imagina pegar os braços dele e ficar dando um chablau na cara dele. Pare de se bater, Tom Batalha. O Hulk segura ele pelo ombro e puxa o braço, né? Mas a cena clássica dos quadrinhos é os caras dando tiro nele, aí ele abre assim, como se fosse uma vela, né? Bluf! Aí você vê aquelas balas, né? Faz um boing, boing, boing, boing. Aquela projeção das balas nele e de repente ele vai, uf, joga de volta as balas pros caras, né? Assim, ele ser elástico significa que a pele dele não rompe nunca, ao ponto de você dar uma saraivada de balas e o cara... E o coração dele elástico a ponto de virar uma folha de papel e continuar batendo? Exatamente. Cara, eu vou virar agora, desmaiou. Aquela vela fininha, desmaiada, sabe? A cabeça caindo. Putz, aí você tem uma questão. E o sangue dele na hora que ele estica o braço? É, né? Ele esticou o braço e vai ficar tudo vazio as veias dele ali no meio. O cara estica o braço e a bomba fica dormente. Dormente, dormida, puf, no chão. Com a mão roxa, longe, né? Quando ele vira essa vela pra refletir a bala de volta, a pressão arterial dele deve ir pra... Exato, ele deve ter problemas, né? De cardíacos seríssimos, né? Ele deve tomar beta-bloqueador direto, né, meu? Imagina, ele esticando o braço e o lábio ficando roxo. Assim. Exato. Tocha humana. Ah, cara, aí é suspensão de descrença total, né, cara? É, porque o cara viveria em agonia eterna, né? Cara, queimadura de 4 graus ambulante. Eu nunca entendi por que você está pegando fogo, você pode voar. Eu nunca consegui entender. Nunca consegui entender. Mas você pensa que o gás, quando esquenta, dilata. Então ele tem que estar emitindo gás dilatado. E aí ele sai voando. Em dor. Gritando, ele tinha que estar gritando. Ah, mas ele tem o mesmo poder do Ciclope nesse sentido, ele é imune ao poder dele. Tem uma desculpinha até que tem um quadrinho que o Doutor Fantástico, ele explica que ele tem uma película sobre a pele dele que acaba sendo uma proteção térmica contra o fogo que ele faz. A pele dele devia sair daquele gel térmico, né, sem parar. Ele devia pingando, né? O cara cheiroso, né? É, ele secreta aquilo pelos poros da pele o tempo inteiro. Exato, ele é nojento, cara. O fogo tá só na parte de fora, em volta da pele, então. Exato. Isso. E o combustível do fogo? Ele secreta combustível também? Eles falam que ele sai um plasma quente do corpo dele que pega fogo. Quer dizer, o cara é um peidorreiro pela pele ali, né? E o uniforme dele? Aí é coisa que o Reed Richards construiu lá. O uniforme de todos eles são adaptáveis aos poderes dele. É, o uniforme dele vaza essa porra escrota que não deixa pegar fogo, sei lá. Tá, mas qual é? Da onde vem a energia? Também? De quilos de macarrão? É, ele come pra cacete de novo. O caso dele nem é de comer. Ele deve, sei lá, tomar vodka o dia inteiro. Ou repolho o dia inteiro ali também, né? O que pode também explicar como ele voa, se for repolho o dia inteiro. Mulher invisível. É a mulher que tem um casamento infeliz, só isso. A mulher invisível, não a mulher invisível em si, mas tornar-se invisível até que não é tão impossível, né? Você pode usar a técnica do Douglas Adams e criar um campo de problema de outra pessoa. Temos a técnica do Paulo Coelho, funciona. Ah, é? Qual que é a técnica do Paulo Coelho? Ah, eu já expliquei, você, cara. Você tem que colher os dedos do pé e da mão, assim, e aí a pessoa não te percebe. Ela, não é que você fique invisível, a pessoa não te percebe. O Azaghal já fez isso. Já, funcionou. Pura verdade. Então, como é que ela fica invisível? Como? As moléculas dela refletem a luz que tá atrás dela, pra frente? Como é que é? Essa parada eu não lembro do poder como é descrito, que ela tem dois poderes. Ela tem um campo de força. Invisível. É um escudo invisível que ela gera. É verdade, ela gera campos de força. Na verdade, o poder dela original era simplesmente ficar invisível. Ou seja, quando ela foi criada, ela era simplesmente uma mulher. Olha aí, olha, tu tá querendo. Na época que ela foi criada. Na época que ela foi criada, onde o mundo era machista. Então, poder, a mulher era simplesmente. Ah, cala a boca, ninguém tá vendo essa mulher. Depois, o mundo, as mulheres ganhando espaço dela, deram esse escudo invisível pra ela, né, ter utilidade no grupo. Na verdade, existem metamateriais, né, que o pessoal chama, que eles têm propriedades óticas bizarras, inclusive blindar uma certa região e deixar ela praticamente invisível. É muito difícil fazer isso com luz visível, mas com radiação na faixa de micro-ondas você consegue fazer uma região ficar totalmente invisível. A micro-ondas passa por aquela região e depois que ela atravessa, não tem nenhum vestígio no estado daquela onda que diga que ela passou por alguma coisa. Entendi. Então é como se não tivesse nada, como se realmente a luz estivesse atravessando aquele lugar. E se você conseguisse fazer isso com luz visível, basicamente aquela região ia ser invisível, você não ia enxergar o que tem lá dentro. Tem aquele esquema de ficar invisível que é você refletir, né, o que tá nas costas, na frente e vice-versa. Ah, sim, versa, sim, né? também. Isso o pessoal consegue fazer. E sim, o poder dela é manipular os fótons pra que eles atravessem ela sem deformidade nenhuma. Sim. E olha que manipulação é um negócio que a mulher sabe fazer, hein, cara? Dei sorte que achei a chave do meu baú de machismo. O problema dessa ideia é que se ela tá fazendo os fótons passarem por ela sem interagir com nada, eles não estão interagindo com a retina dela. Ah. Então, ela não tá enxergando. Ela fica cega. Puta! Ela fica cega. Ótimo! Muito bom. Ele não vai falar agora que toda mulher é cega também? Ah, só é cega quando ela quer, né? Quando ela quer, ela enxerga muito bem, né? Ah, mas isso é interessante, hein? Isso já é um poder que já ganha. Uma desvantagem grande, maneiro. Não, imagina o Demolidor com esse poder, ele seria foda. Não, cara, o Demolidor é o herói mais merda de todos. Não fala isso! Ah, como cara, assim? Você vai me desculpar, cara. Eu conheço o cara. Você tá se baseando no filme do Ben Affleck só. Caraca, o cara. Eu vou fazer o seguinte: pegar o Lucas Radaeli e jogar ele pela janela. Se ele chegar lá embaixo de inteiro. O Lucas Radaeli é o cego mais foda que eu conheço. Uh-huh. E o cara não fica dando pirueta por aí, que não é maluco, brother. Mas o cara, ele aprendeu a dar pirueta. Parkour, rapaz. Ah, não. Não, cara, não, cara. Ele não é cego. Como assim? Ele tem um sonar. Ah. É verdade, ele não é cego, ele só enxerga de outra forma. É, ele não é cego. Ele é um morcego. É, ele tem a visão dele, ele vê com ruído. E sabe parkour. E sabe parkour. E não tem cu. É, exato. Porque quem tem cu tem medo. É, exatamente. O Demolidor não tem medo, pô. O Coisa. Coisa é um cara com a pele muito ressecada. Um bom dermatologista pode resolver. Né? O Coisa, ele é feito de pedra. Certo? É. Depende, né? Ou é só a pele. A minha interpretação do Coisa, posso estar errado, mas também foda-se, é que é um cara que tem uma pele muito dura. Então, dentro dele tem órgãos. Exato. No desenho animado, a pedra grudava nele, né? Lembra que ele virava o Coisa? que ele juntava os anéis e vinha um pedra de voando na direção dele. O que mataria ele, na verdade. Né? A primeira transformação, um bolo de pedra com sangue escorrendo. Não, mas, por exemplo, se o Coisa virou todo pedra, como ele come e como é digerida a comida dele, né? Não tem eu como. Eu tenho uma pergunta mais complexa. Depois que ele come, o que acontece? Como é que ele é por dentro, né? Exato, é isso que eu tô perguntando. Se ele tiver um corpo normal debaixo da pele, sei lá, será que ele não é tipo aqueles répteis que vivem em lugar seco pra caramba, assim, que tem uma puta couraça dura em volta do corpo? Eu acho que é o que faz mais sentido. É, porque uma o olho dele não é de pedra. Exato. O olho. É, ele tem um coração mole por dentro, né? O pior é que tem, né? Mas ele também entra no problema de tamanho não é igual a força, né? Ainda mais se ele tiver que carregar aquela pedra toda, né? Pois sim, é, carregar um... Ah, então ele tem que ter super força. É claro. Se ele quiser, ele não precisa dar um golpe, é só ele soltar o braço, né? Agora, e aquela menina que namora com ele, hein? Putz. Essa é cega. Essa tem aí. Super força. Porra. E é uma mulher elástica também, né, mano? Vamos para os seres humanos sem superpoderes, mas que ainda são super-heróis. Por exemplo, o Homem de Ferro. Tá na moda. O Homem de Ferro tem uma armadura, é ok, super high-tech e tal, mas o grande problema da ciência ali é a fonte energética. E não só dá poder as armas, os itens dele, mas também impede que pedaços de metal entrem no coração dele. Ah, isso é uma isso maluquice, que ele entendeu, cara. Exatamente. Um bom cardiologista, Tony Stark. É, pois é. Por que ele precisa de um eletroímã eterno pra impedir que fragmentos da parada vão pro coração dele? Quando ele tava lá no meio do deserto preso, beleza, agora depois ele tem dinheiro suficiente pra contratar um cirurgião, porra, né? pra abrir um instituto. Instituto Tony Stark de cirurgia cardíaca para destroços de explosão que andam sozinhos em direção ao coração. Ô, Tony Stark. Candidato a transplante, né? Exato, abre o bicho, tira tudo e bota o coração novo, maluco. Agora, fonte de energia compacta daquele jeito pra alimentar a armadura dele, pô, só se fosse um mini reator de fusão. Então, mas é isso que é o Arc Reactor, que eles falam, agora, né? Agora, deixa eu falar, se ele conseguiu fazer um mini reator de fusão daquele lá, ele realmente é o cientista mais foda dos quadrinhos. Reed Richards não chega aos pés dele. Desculpe, né? E é o cara mais egoísta que usa isso pra combater dois crimes quando podia... É o futuro da humanidade, porque imagina um reator daquele, sei lá, do tamanho de um prédio. Exato. É, mas no filme, em relação ao filme, é isso que ele tá fazendo, né? No Vingador. É, o prédio dele, né? É, o prédio dele. 30 países sem energia por metro quadrado na África, ele vai acender o prédio dele lá. Mas você botar um reator desse no meio do teu peito, não é um problema? A quantidade de raios gama que você vai gerar saindo daquilo ali, com certeza, e ia transformar ele num patê de novo, igual o Hulk teria virado. Cara, o reator de fusão tem plasma lá a milhões de graus Celsius. Então, no mínimo, tem isso dentro daquela caixinha no corpo dele. Mas e aí, reator de fusão é um frio? Um conceito científico que ainda não existe, mas que é muito usado em ficção científica, que não é fria, né? Não é fria como a gente vai, mas ela simplesmente não precisa daquelas temperaturas absurdas da superfície do Sol, né? Tudo bem, suponha que seja um reator de fusão fria. Mesmo assim, a fusão vai gerar radiação gama, vai gerar... Que é justamente o que você usa para produzir energia. Num reator de fusão, você faz a fusão, né? Isso gera energia na forma de radiação gama ou de outras formas de radiação. Essa radiação é absorvida por alguma coisa que esquenta, esquenta a água que move uma turbina igual a de um reator termoelétrico. Só que, ao invés de você queimar carvão, você faz fusão nuclear. Então, é isso que eu ia perguntar. Para qualquer tipo de geração de energia, você precisa de algo para gerar aquela energia, né? Você, para fazer energia de uma hidrelétrica, você precisa da força da água para mover as turbinas e tal, etc. Isso. Você sempre converte alguma força, alguma pra energia... Para alguma energia mecânica, exatamente. Qual é a fonte de energia de um reator desses? Eu já vi propostas de reatores nucleares que não precisam de uma turbina. Eles, de fato, converteriam direto, sei lá, o calor da reação em energia elétrica de outra forma, ou as próprias partículas que estão saindo dali absorver de alguma forma e transformar em energia elétrica. Mas todos eles têm uma eficiência, né? Com os projetos, né? isso nem é algo factível ainda, e mesmo assim a eficiência estimada é muito menor do que a de uma turbina padrão, que já faz, sei lá, décadas que os caras estão otimizando até o... Mas não precisa de um material radioativo? Precisa de plutônio, alguma coisa assim? Para uma fusão, não. A fissão, você pega elementos pesados e vai dividindo ele até elementos mais leves. A fusão, você pode começar com 2 átomos de hidrogênio, você funde os 2 átomos de hidrogênio para elementos mais pesados. Hélio então, e assim vai. Mas você precisa de calor e pressão absurda, não é? Calor e pressão absurda e átomos de hidrogênio. Então, seria isso que você precisaria para poder fazer uma fusão. A fusão a frio, a ideia é que você não precisaria do calor nem da pressão absurda. A ideia que as pessoas defendem na fusão a frio seria isso. Mas mesmo sem o calor e a pressão absurda para fazer a fusão, o resultado da fusão, quando você junta os 2 átomos de hidrogênio, você vai formar o átomo de hélio mais radiação gama. Radiação gama é resultado da reação. Então isso não teria escapatória. O cara ia morrer de câncer. Imaginando assim, que o escudinho que ele tem ali no peito protege ele, mesmo assim quem tá na frente dele ia ganhar um tumor, né? Pois é. E assim, a não ser que você imagine que o reator efetivamente é uma bolinha microscópica dentro daquela coisa e o resto é tudo blindagem contra a radiação. Sim, sim. É, sei lá. Porra, meu irmão, quando eu coloco meu celular pra carregar, ele ia ficar quente pra cacete, cara. Imagina o peito do cara, mano. Peito e a mão e o pé dele, né, com aquele jato. Porra! Não, como funciona aquele jato de propulsão? Porque, tipo assim, ou ninguém mostrou ainda que ele tem 10 metros de altura dentro daquela armadura? É porque o negócio é como se fosse uma armadura medieval, o né? O peito dele é uma plataforma gigante? É, cara, não, peito não. Como você consegue botar um jato de propulsão numa sola de, sei lá, 3 centímetros? Aquilo é de fato um jato, aquilo parece funcionar como uma turbina de avião. Os das mãos, inclusive, soltam energia pra atordoar. Pois é, aquele brilho deve ser ar quente, deve ser alguma coisa que ele joga pra poder, né? Porque é assim que funciona um foguete ou uma turbina, você lança ar numa velocidade absurda. Se você empurra ar, o ar te empurra de volta e você anda pra frente. O ar que passa dentro da turbina é acelerado em uma direção. E você na outra. Você é acelerado na outra, porque é a reação isso. Da coisa. Quer dizer, ou ele tem um tanque de ar em algum lugar escondido, não vou me perguntar onde. Ou ele come muito repolho. Mas aí, ok, ele usar essa repulsão de volta pra poder voar, né? Ele empurra o ar pra baixo e a mão dele dá a firmeza pra ele ir pra cima. Sim. Mas quando ele dispara isso em alguém, ele fica parado. É. Teoricamente teria que ser uma coisa de trás, né? Não. Pra manter ele no lugar. Não, mas ele dispara com uma intensidade muito menor. Muito então, mas menor. Se é menor o suficiente pra jogar alguém, sei lá, só é o peso da armadura dele que mantém ele parado? Ah, é verdade, porque isso eu vi uma vez no Discovery Channel falando por que, que as pessoas não voam pra trás quando tomam um tiro, que nem cinema, né? Eu vi isso no Caçadores de Mitos, né? Porque se quem dá o tiro também não voa pra trás. Exatamente. Se fosse assim, quem dava o tiro tinha que voar pra trás, porque a energia que ia deixar pra trás do cara. E não voa, então. Tem outra coisa, aquela armadura, ela tinha que ser muito maior, cara. Porque o que sai de peça lá de dentro é lança-foguete, é não sei o que lá. Meu irmão, não é só a peça. Não é simplesmente a gavetinha que sai pra fora com os foguetinhos. Você tem tudo uma engrenagem pra fazer aquela porra entrar e sair da armadura. É, né? Exato. Aonde que isso fica, cara? E tem outra questão também. Ele voa a velocidades absurdas, faz curvas muito fortes e ele tá lá dentro numa armadura que é teórica, que não tem nenhum tipo de proteção, né? Então ele fica batendo lá dentro pra tudo que é lado, bate no chão, caindo de uma velocidade absurda e sai andando numa boa. Na primeira, o Tony Stark teve do pateja. A primeira. É, mas a armadura dele é recheada daquele gel absorvente impacto, sabe? Tinha que ser de vibrânio a armadura dele. E ela é cheia de plástico bolha. Nossa! Por dentro! Ia ficar muito maneiro. Ele cai e começa... Aquela cena de diálogo, ele andando, fazendo... Prec, o Super-Homem. Superman, que agora é internacional. Agora é Superman para a globalização da cultura. Vamos lá, ele tem tudo, né, cara? Vamos listar, porque tem muita gente que é leiga que não sabe, hein? Todos os poderes. Primeiro, Super-Homem é um alienígena. Começa com a chance dele ter surgido fora do planeta, né? E o planeta Krypton era um planeta alimentado por um sol vermelho. Sim, era uma gigante vermelha. Ou uma anã vermelha. Mas o Superman, eu tava lendo a história dele, ele era o super-herói mais viável no começo, assim, de todos. Inicialmente, ele tinha super força, ele pulava prédios. É, não voava no início. E depois ele voou, é super rápido, tem resistência, nada penetra ele porque tem essa merda desse campo de força cocô. Destrutível. Ele tem visão de calor, bafo super frio. Super sopro. Super sopro frio que congela as coisas. Visão raio-x. É, visão de raio-x. Visão raio-x. Que mais que esse cara tem, cara? Desvia balas no peito. É, ele tem a super resistência. Né? E o único ponto fraco deste filha da puta é a kryptonita. Que dependendo da versão, existe, tipo, em abundância no planeta. Então, vamos lá. Se o poder dele vem do sol, então eu imagino que seja, de alguma forma, a luz do sol que ele absorve. Do sol amarelo. Do sol amarelo. O super-homem, ele funciona exatamente como uma bateria, né? Que ele é recarregado pelo sol. E já acontecia muito de, se ele se afastasse do sol e usasse os poderes, ele perdia os poderes, ele ficava sem poderes. E tem histórias também que mostram ele no futuro que ele se torna... O homem câncer de pele, ele se torna... 10 vezes mais poderoso. 10 vezes mais poderoso? É, porque ele acumulou o sol nele, tornando ele mais poderoso ainda. Mas ele não gasta energia? Na história, ele gasta menos do que ele absorve. Ok, ele fica, acorda de manhã, vai pra varanda, pega aquele negócio de reflexo, sabe? E fica... fica se bronzeando com aquela chapa de espelho, e aí o, né? O super-homem tinha que ser o Julio Iglesias, né, cara? Tão bronzeado. Então, é razoável eu supor que a fonte de toda a fonte de energia dele pra fazer aquelas coisas é da luz do sol. É. Então eu vou dar uma de chato e vou pegar quanta energia a gente recebe do sol aqui na Terra. É mais ou menos 1 watt por metro quadrado, tá? Não é muito. E, pô, quanta área de pele ele tem? Pô, é mais ou menos 1 metro quadrado, não é muito mais do que isso. Ou seja, o cara tem 1 watt de luz ali absorvendo, se ele ficar peladão ali deitado no sol. Uhum. Cara, quanta energia ele gasta, por exemplo, pra sair voando daqui até órbita baixa, mais ou menos, onde estão os satélites? Porra, cara, ele ia ter que tomar 40 anos de banho de sol pra conseguir fazer isso. E o raio? O raio de laser? A visão o laser? O raio, sei lá, eu pensei assim, uns 10 segundos de um laser de 1 kW, mais ou menos. 2 horas e meia de banho de sol pra ele conseguir fazer 10 segundos de visão quente. 10 segundos de visão quente e cair desmaiado na sequência. E cair desmaiado na sequência, exatamente. Acabou toda a energia do cara. Ou alguns 20, 30 quilos de macarrão ali pra poder corresponder a isso também. É, 2 horas de sol pra ele esquentar uma xícara de chá, é isso? É, exatamente, exatamente. Porra, meu forno de micro-ondas é mais e aí, mas e se ele voar pro sol? Ele pegar a energia diretamente próximo ao sol? Aí é outra história. É, mas ele vai ter o problema de voar primeiro até o sol. Pois é. Porque pra chegar lá ele vai precisar do quê? De 400, 500 anos de energia solar pra poder... Ou seja, na verdade ele chegou na Terra há uns 500 anos, ficou tomando sol mais ou menos até a década de 30, que foi quando ele conseguiu voar até o sol, carregar pra caralho e voltar e aí... Vamos dizer que isso tivesse realmente acontecido e que ele tivesse ficado alguns séculos acumulando energia solar pra poder ir até o sol e tivesse carregado ali na beirola do sol. Ele teria energia pra muito tempo? Pô, aí já é outra história. Bom, se bem que ele ainda tem a restrição da área dele ali, né, cara? É um metro quadrado pra captar energia. Mas se ele ficar 10 anos girando em volta do Sol, em órbita do Sol, pegando... Não, dá energia pra caralho. Ali dá pra alguns séculos de feitos dele. Então nós temos uma desculpa plausível. A gente pode se iludir. Ué, então peraí. Enquanto ele veio beber no, na nave dele pelo ele sistema solar... Ele pode já solar, ter sido banhado pelo Sol. Só que raspando. Bom, ele tá dentro da nave, né? Então não tá tendo... Mas tinha um vidrinho, tinha um vidrinho. A nave, na verdade, podia, na verdade, acelerar isso. A nave podia estar captando a energia do Sol e jogando diretamente nele. Ah, caraca, o Jor-El pensou nisso tudo. O Jor-El pensou em mandar ele pra cá exatamente por causa disso. Era o Marlon Brando, o Jor-El. Pensou. Você sabe por que ele veio pra Terra? Porque o Jor-El não sabia que na Terra ele ia ganhar poderes. Ele já sabia, é verdade. Eu fiz algumas continhas aqui, realmente, se ele estivesse na beira ali do Sol, ia dar energia pra caralho. Então energia ele tem. Eu quero saber qual é a mira que o Jor-El tem que ter pra mandar ele pra cá. Tem algum lugar no gibi, sei lá, que fala qual é a distância de Krypton até aqui? Longe pra caralho, essa é a distância. É, e no filme é interpretado até de forma errada, em outra galáxia, que é uma parada muito absurda. Se foi... É, então é uma mira do cacete, então. Essa. Se foi em outra galáxia, é foda, porque... É mira do cacete e ele mandou ele, provavelmente, há uns 2 bilhões de anos atrás pra Terra, né? Isso. Ele ficou congelado. Então é sol pra caralho, maluco. Ah, beleza, ok. Mas o maior problema do Superman é como é que ele voa, né? Porque a única coisa que ele pode, que a gente pode pensar ali, o único método físico que a gente consegue fazer ele voar é realmente uma super flatulência ali que faz ele voar de qualquer maneira. Ele não pode diminuir. Existe uma a densidade explicação que ele. É, negócio de densidade dos músculos, e aí permite que ele voe. É uma pipa? Tipo uma pipa? Pô, mas se ele, por exemplo, diminuísse a densidade dele pra voar e ficar mais leve que o ar, ele nunca conseguiria segurar a asa de um avião. Nem empurrar. Então, mas sustentar o avião caindo. Assim, nessa ignorando porra. A física dele voando, de qualquer outra coisa dele, as coisas com as quais ele interage também não obedecem às leis da física. Porque ele já deve ter matado a Lois Lane várias vezes. Sim, né? Dela caindo do prédio e ele pegando ela voando. É, e cortando ela em três, né? Como... Ou como vocês próprios já disseram, se eles um dia tiveram qualquer tipo de relação, ela foi explodida internamente, né? E a visão raio-x? Caraca, a visão raio-x significa que ele tem uma cabeça de chumbo, né, cara? Porque o que é o raio-x? Me explica o que é o raio-x, como é que funciona o raio-x? Raio-x é uma radiação eletromagnética, né, como a luz, só que ela tem uma frequência muito mais alta. Os fótons de raio-x têm uma energia muito mais alta. O que é a chapa? Ele atravessa o nosso corpo, só que o nosso osso tem a densidade de conseguir... Ele absorve, nosso osso tem materiais que absorvem bem aquele raio-x naquela frequência de raio-x específica que o cara usa. A máquina usa. Beleza, aí você tem aquele flash de raio-x, ele atravessa o seu corpo como se não fosse nada, exceto o osso. E ele queima a chapa. Queima a chapa. Onde bateu o raio-x, a chapa fica preta. Onde não bateu, ela continua branca, assim você consegue ver o osso e tal. É tipo uma foto mesmo. É uma foto. É uma foto, só que com uma luz de altíssima frequência que consegue atravessar o seu corpo. E como é que é a filmagem em raio-x que eu já vi, vídeo? É a mesma coisa, só que você, como você tem o filme, que é você queimar uma película que tá em movimento, e você vai vendo diversos frames que são fotos. O raio-x você vai vendo um filme quando você vai queimando, você vai mandando o feixe de raio-x continuamente e vai batendo microfotos. Ah, peraí. Então, na verdade, a filmagem de raio-x, o cara tá sendo bombardeado muito mais. Por muito mais. Raio-x. Exatamente. Eu quero ser meio, né, levantar uma preocupação excessiva e tal. É quando a gente vai fazer raio-x, já faz algum tempo que eu não faço, eu lembro que o cara cobre a gente como se fôssemos múmias com chumbo, né? E ele mesmo... E ele vai pra trás de uma parede de chumbo. É. E aí você pode fazer um desfile na passarela sem problemas? Tem um limite de quanto raio-x você pode tomar na cabeça por ano, sei lá. Quer dizer que se você viajar muito, fodeu. É porque o radiologista fica lá o dia inteiro, maluco. Mas ele fica atrás de uma parada de chumbo. Então, porque se não ficar, você tá fodido. Ele fica lá atrás justamente porque ele vai ficar naquela sala, vai tirar, sei lá, 200 raio-x num dia. Então, efeito de radiação é acumulativo, né? Quanto mais você vai absorvendo de radiação, aquilo vai acumulando. Mas olha só, nos Estados Unidos, no agora eu não tô botando essa porra nos aeroportos? Então. Sim, mas então, é uma dose muito, muito baixa. Baixa, mas atravessa a tua roupa, atravessa tudo. Essa dose que tá nos aeroportos agora, que é essa circular aí, é uma dose bem mais alta que um raio-x normal. Ah, é? Olha aí. Agora você pega o George Clooney, que viajou direto naquele filme Up in the Air. Amor nas alturas, amor sem escala, sei lá qual não. Ele era pra ter câncer no final do filme, né? Conseguiu 1 milhão de milhas, tem o câncer, morri, é isso. No Casa Animada, a mulher da série fica com câncer porque ele ficava espiando, o super-homem ficava espiando ela tomando banho. Acredito, cara. Então, esse é um problema do Super-Homem, né? Beleza, supõe que ele enxergasse raio-x. Então, ele de fato consegue enxergar através de parede, porque, enfim... Ou ele capta no olho, ou ele emite e não enxerga nada. Ele tem que ter uma chapa do outro lado. Não, ele poderia emitir e porra, a quantidade minúscula de raio-x que vai refletir de volta pra ele, ele tem que dar um jeito de captar, né? Porque algum raio-x vai refletir, mas é muito pouco. Então ele tem que usar uma quantidade absurda de raio-x. Pra conseguir enxergar as coisas. Então, cada vez que ele usa o raio-x, é câncer pra tudo quanto é lado. É, câncer pra tudo que é lado e 500 anos de banho de sol ali, né? E tem questões também, que no quadrinhos ele vai voando e levanta um carro pelo teto. Se alguém me falar um carro que você consegue levantar ele pelo teto e não sai na tua mão e o teto não desgruda do carro, me avisa que eu compro. Aqueles lugares, ferro velho, que levanta o carro no teto, com o imã no teto. Levanta pelo teto. Imagina o carro a 60 por hora, ele segura no teto do carro. O resto do carro ia continuar a 60, ele ia ficar com o teto na mão. Será que, assim, né, o Super-Homem, ou qualquer outro herói que tem super força, deve ter um autocontrole fudido, né? Um dos poderes do cara é ter uma consciência corporal fudida. Porque como é que ele aperta a mão das pessoas sem... Ah, é? Porra, cara, o cara tem super força. Se ele não tem um controle ridiculamente bizarro de quanta força ele consegue fazer, ele é um desastre ambulante, né? Você tá querendo dizer que o Clark Kent aperta a mão de mão mole. Mesmo assim, quase quebra seus ossos. E outra questão, o cara tem 1,80m de altura, tem uma estatura normal, ele segura um avião em cima do corpo dele e o centro de equilíbrio dele tá perfeitamente colocado no corpo dele. Qualquer viradinha que ele desse, ele ia cair. Então ele tem um controle corporal realmente de um mestre de pilates ali. Ele consegue manter o corpo perfeitamente em equilíbrio. E pegar o único ponto do avião que não afunda, né? E a visão dele é maneira porque ela tem duas paradas, né? Tem visão de calor e raio-x. E normal. No lugar só, né? Talvez até o raio que ele solte da visão de calor seja raio-x, né? Sei lá. Caraca, então a visão de calor é cancerígena também. Super-Homem, eles se trancaram no banco. O Super-Homem derrete a porta do banco, os policiais todos explodem de tumor, né? Começa, os policiais, muito obrigado, Super-Homem, cuspindo os dentes. Caindo cabelo, né, cara? Metrópolis ia ser com certeza interditada pelas autoridades nucleares dos Estados Unidos ali já, né? Pô, os contadores Geiger, né? Só ia ter radiodunas em Metrópolis. Vem cá, mas e o sopro gelado? Caraca, isso é levar aquele negócio de assoprar e sentir geladinho ao extremo, né, cara? Ninguém sente geladinho. Quando você sopra... Se você assoprar... É fresquinho, né? Não é fresquinho. Claro que é, cara. Você sopra o gás que... Caraca, se você assoprar com seus lábios cerrados e sair só um jato de ar concentrado, ele é mais gelado. Mas o que deixa fresquinho é a água na superfície que você tá soprando evaporando. É, porque o gás carbônico tá dentro de você, tá quente, tá dentro do seu corpo. Mas a sensação é fresquinha, é isso que eu tô falando. Então, peraí. A sensação de fresquinho vem da água que tá na sua boca. É a água da tua pele que quando passa, você tira a umidade em torno da tua pele e você sente essa falta da umidade como frescor. Essa olha sensação. Só. É, a água então da sua pele evaporando, ela rouba calor da pele e vai embora. Então o sopro é quente. Nas pessoas normais, o sopro sai à temperatura do corpo. Então é essa sensação da água que está evaporando do lugar que está soprando na pele, que faz que você sinta mais fresquinho. Então não é um sopro geladinho. Não é um sopro, ele não congela alguma coisa com aquele sopro. Nem se você tiver com uma house preta na boca. Nossa. Os dentes do Super-Homem são de house preta. Fora que, qual é o volume de ar que ele tem que ter no pulmão dele pra conseguir? Então, eu acho... Quantas pessoas devem estar nesse minuto assoprando o braço pra ver se é geladinho ou não, cara? Se você soprou o braço, fala que soprou o braço. Levanta a mão aí nos comentários. Se você soprou o braço, dá joinha. Joinha. Tem um X-Men que é viável. O quê? O anjo, não é? A mutação dele é só ter asas, não é possível. É, ele teria que ter uma modificação na região da coluna ali pra conseguir aguentar o peso dele nas asas. Isso já seria uma mudança bem razoável. Além disso, os ossos dele teriam que ser todos ocos, não é? Que o osso de ave não é oco pra ter um negócio desse? Sim, sim, sim. É, ele tinha que ser mais leve, muito mais leve, né? Do que ele é, na verdade. Não podia pesar 90 quilos e achar que aquelas asas iam levantar ele. Ele teria que ser mais baixo também, bem mais curto, e ele não poderia ter braço, porque a asa dos pássaros é o braço deles. Aí você fode o cara, meu. Ah, excelente. E seria um anão sem braço, é isso. Magneto é um cara que também é muito difícil entender ali. Eu não consigo perceber o que ele faz. Ele gera os corpos magnéticos, os campos magnéticos na direção do corpo dele, ou ele consegue criar campos magnéticos em qualquer direção? Ele manipula o campo magnético. É. Ele gera o campo e ele manipula. Por exemplo, se ele bota a mão pra frente e o metal que tá em cima da mesa voa, ele tá gerando o campo magnético e também manipulando, certo? Certo. Mas e aí? Se ele tá levantando um carro de uma tonelada, o que que tá fazendo a força contrária àquilo? Ah, como assim? Porque se eu empurro um carro, eu também vou pra trás. Eu gero uma força e recebo a força igual em direção oposta. Então se ele tá levantando um carro, o que que tá indo pra baixo com a mesma força? Ele deveria ir na direção do carro, não tem... Não como tem nenhum é? Outro corpo, é. Como é que é? Então a gente acabou de descobrir que o Magneto também tem super força, é isso? Isso tem, porque ele é saradaço, né, meu irmão? Exato, né? É. Tá explicado. E o cara já é velhinho, né, cara? Pra ser sarado daquele jeito, imagina ele no auge da idade. Caraca, né? Então ele faz um esforço absurdo muscular, é isso? Isso. E outra, gerando um campo magnético daqueles pra fazer os feitos que ele faz, porra, cara, todo metal em volta dele deveria derreter. Por que derreter? Porque quando você varia campos magnéticos, qualquer condutor que tiver perto vai gerar correntes elétricas, o pessoal chama de corrente de fuga. É por isso que, não sei se vocês já viram aqueles transformadores elétricos, eles não são um bloco de metal com fio enrolado dentro, são chapinhas separadas, justamente pra não gerar essa corrente de fuga e não aquecer demais a ponto de derreter o núcleo do transformador. Bom, ele tá no meio da rua lá, jogando o carro pra cima e não sei o que, tá gerando corrente de fuga em tudo quanto é metal que tiver perto. Eles vão esquentar até derreter. Então, peraí, qualquer objeto que ele manipule ia derreter? Qualquer objeto metálico, a princípio, ia derreter. Sim, ele só manipula os objetos metálicos. É, então, essa é outra coisa, porque com os campos magnéticos tão grandes que ele gera, mesmo materiais que não são originalmente condutores, iam passar a se comportar de certa maneira conduzindo eletricidade e magnetismo, né? Então, mesmo objetos normais iam passar a ser condutores de magnetismo. Então, nessa ordem de grandeza de campos que o Magneto gera, ele poderia atrair qualquer coisa. Não, olha só. Mas não tem uma história em quadrinho que o Magneto realmente não tem controle sobre o magnetismo dele e aí ele atrai tudo pra cima dele? A questão aí não é nem que ele atrairia todo o metal pra ele, é que com esse campo de força, qualquer outra coisa, ou quase qualquer outro componente, ou composto, ou material, também se torna magnético. Tipo, a água é repelida por magneto quando a corrente é forte o suficiente, pra não ser outras coisas. Então, tudo, teoricamente, com o que ele gera de campo magnético, teria que se comportar dessa forma. A maioria dos materiais tem alguma resposta magnética. Ele pode não reter, não se tornar um ímã depois, mas ele pode ser ou atraído ou repelido por um ímã. Mesmo materiais que não são metálicos, que não são ferromagnéticos, assim. Ele poderia manipular várias outras coisas que não são só metal. A máquina de ressonância magnética se comporta assim, não é? A ressonância magnética, ela alinha o spin dos elétrons dos átomos de água do seu corpo, das moléculas, e depois, quando ela solta, você consegue medir esse tempo deles voltando ao normal e, com isso, estudar o seu corpo. Mas é isso que ele faz. Ele alinha as moléculas de água de determinada região. Caraca, sério? É isso? É isso. E você não se sente mal quando isso acontece? Porque não é forte o suficiente pra fazer nada além disso. Tem um vídeo muito famoso no YouTube que é de um sapo que eles colocam em cima de um supercondutor. Ai, e o sapinho sai flutuando, assim. Eu mandei pra vocês aí, pra vocês verem. Eu pensei que aconteceu alguma coisa horrível com o sapo. Não, você mostra o sapinho flutuando, assim. Mas por que ele tá flutuando? O campo magnético é tão forte que as moléculas do corpo dele começam a se comportar como se fosse metal. E ele flutua. Caraca. A consequência disso é que ele ficou estéreo e vomitou, né? Nessa coisa. Tem um tipo de comportamento magnético que a água tem que chama diamagnetismo. Que é assim, você tem um campo magnético agindo em você e você se magnetiza, só que não na direção do campo, na direção contrária. A água é diamagnética, então o que os caras fizeram foi colocar um sapo em cima de um magneto supercondutor muito, muito poderoso. E a água do sapo se polarizou na outra direção e repeliu o ímã. Aí o sapo fica flutuando em cima do ímã. Então isso explica por que o magneto consegue voar? Ah. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser, viu? Na verdade, ele está mexendo nas moléculas de água do corpo dele, é isso? É, mas o problema então ele tá repelindo, sei lá, o concreto embaixo dele, ou os outros materiais que estão embaixo dele. É, essa seria uma maneira dele voar, porque a maneira clássica que o magneto voa, que eu sempre vi, era ele botar uma placa de metal embaixo do pé, gerar o campo magnético levando a placa pra cima. Mais ou menos, né? Isso foi mais no filme do que nos quadrinhos. É. Quadrinhos ele voa livremente pra onde ele quiser. Às vezes ele faz um globo de energia em volta dele. É, inclusive a altura que ele quiser, né? É, exato. Cara, pode crer, eu tinha um problema com o magneto teto voar agora, eu acho que... Tá resolvido. Se fosse com plaquinha de metal no pé, ele ia voar de ponta cabeça, né? Não, se fosse a plaquinha de metal as no pé... As botas dele podem ter ponta metálica também. Isso cara. Ia ferir a terceira lei de Newton, cara. É a mesma coisa de você segurar na sua, no seu cabelo, puxar pra cima e tentar levitar assim. Eu quero fazer a pergunta, seu Magneto, que é o seguinte. É possível... ele matar uma pessoa manipulando as moléculas de ferro no sangue da pessoa? Talvez ele consiga gerar um campo magnético tão forte a ponto do sangue parar de circular, sei lá. Ia ser muito mais legal se ele conseguisse ferver água no coração de alguém e explodir ele dentro do peito, nossa, né? Nossa! Me lembra de nunca fazer nada de mal pro Átila. Imagina no filme isso. Meu Deus, cara. É, se ele consegue vibrar água dentro da pessoa, ele pode fazer o micro-ondas, não pode? Se ele manipula campo magnético, em essência, campo magnético e campo elétrico é uma coisa só. E se ele é capaz de manipular um, ele é capaz de manipular o outro. Ah, é? Se ele é capaz de manipular os dois, ele é capaz de gerar ondas eletromagnéticas. Então... e aí ele pode gerar micro-ondas e cozinhar todo mundo. Caraca, olha só! Imagina, você chega no freezer, pega o lanche, chega no sofá e já tá quente na sua mão. E o campo magnético da Terra, isso teria alguma influência nos sentidos do Magneto? Se ele fosse no Polo Norte ou no Cara, Sul? Whatever. Existem animais que usam o campo magnético da Terra pra se guiar, né? Sim. Pra encontrar o norte e tal. Se ele tivesse alguma sensação magnética, se ele tivesse algum sentido que pudesse perceber o campo magnético da Terra, ele poderia usar isso de alguma forma pra se orientar. Mas esse é um jeito legal. Ele não ia perder o carro no estacionamento. Boa! O campo magnético da Terra é relativamente baixo. Ele, eu não mas, sei por se exemplo, ele... você falou que tem animais que sentem o campo magnético da Terra. Então teriam animais que sentiriam o magneto? Perceberiam? Ah, sim, bom, com certeza. Dele, não... seriam afetados mais as vacas, por eles? Cara. As vacas. Vacas, é. Vacas? As vacas se orientam na linha norte e sul pra pastar. Elas seguem a orientação magnética da Terra. E aí? As vacas iam ficar malucas e iam pastar. Se você vê os pombos voando malucos e a vaca desorientada, é o magneto chegando. Porra, por que o Xavier nunca botou vacas e pombos na mansão, né? Em volta, assim, é o melhor alarme contra o magneto. Caraca, essa é uma história maneira. Eu já vi porco, eu já vi ganso, agora vaca, segurança foi demais, cara. Tem algum X-Men que é um pássaro? Tem, um anjo, né? Um anjo. Imagina, ele ia ficar maluco, bater em vidraça. Imagina se chegasse. Caraca, o anjo bate na janela, nego, já liga o alarme, né? Batman tem o que falar dos gadgets impossíveis, etc? Não, então, Batman, a única coisa que eu digo é que depois de muito pensar, a conclusão que eu cheguei dele é que o único superpoder dele é fortuna infinita, né? Porque... não, ele é o super detetive, cara. Inteligência. Ele tem aquele outro poder que já foi discutido em outro Nerdcast, que é o de tornar todos os outros heróis em volta dele burros, né? Vamos deixar o Batman fora disso? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.